Então vamos começar. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu queria começar essa aula com um apelo dramático. É o seguinte, a E-Realizações de São Paulo acaba de comprar os direitos de publicação da obra quase inteira do Mário Ferreira dos Santos. São 50 volumes. E eles têm que manter um ritmo de publicação de pelo menos 5 livros por ano. Isso quer dizer, segundo nos informou o Edson, que se ele não tiver um texto preparado para cada livro, ele vai publicar no estado em que estão. Então, se isso acontecer, será um desastre editorial, um crime editorial fora do comum. Eu entendo perfeitamente a posição do editor, que não pode reter todo esse material sem publicá-lo, ele tem que manter um ritmo. Porém, publicar os textos do Mário no estado em que estão é assim, absolutamente intolerável, desde o ponto de vista cultural, científico. É uma, vamos dizer, uma ruptura, é uma transgressão de tudo o que se admite como atividade editorial decente no campo da filosofia. Tá certo? O Mário cometeu essa infração contra si mesmo, mas ele tinha o direito de fazê-lo, porque ele, primeiro, ele tinha as máquinas para imprimir os seus próprios livros, e ele sabia que ele ia morrer cedo, que ele tinha pouco tempo, e a maneira dele documentar o que estava fazendo era gravar as suas aulas, obter uma transcrição muito mal feita, tá certo? E imediatamente mandar imprimir de qualquer maneira, sabendo que isso ia ter que ser tudo refeito depois da morte dele. Ele mesmo disse isso: depois de eu morrer vem alguém e conserta isso. Então ele mesmo provocou esse desastre editorial, mas por um motivo justo. Se ele tivesse acumulado, seria impossível para um autor ele manter tudo isso, manter 100 e tantos volumes em estado de manuscrito, esperando que fosse publicado após sua morte. Quer dizer, ele tinha que publicar aquilo de qualquer maneira. Então, não podemos dizer que ele agiu errado. Ele não tinha condição de fazer outra coisa. Né? Mas, só para vocês terem uma ideia de até que ponto vai esse desastre editorial, vejam. Isso aqui que aparece logo no começo da edição que o Mário fez, edição comentada do livro As Categorias, de Aristóteles. Eu não sei se está visível aí. O que você tem, senhor? Esses rabiscos aqui. Sim, sim. Aqui é o seguinte. Veja a frase. Entre as expressões, umas são simples e outras compostas. Exemplo daquelas temos: o homem corre, o homem é vencedor. Como exemplo destas temos: homem, boi, corre, é vencedor. Ou seja, como exemplo das expressões simples, ele dá as compostas, e das compostas dá as simples. O texto do Mário está cheio dessas coisas. Quer dizer, é a exata inversão. Até eu rabisquei aqui para assinalar. Tá certo? Vou dar outro exemplo aqui. No livro Grandeza e Miséria da Logística. Mas praticamente você pode abrir qualquer página do Mário e você vai encontrar essas coisas. Né? Não é, pois, de admirar que, dominados pelos preconceitos, pelas falsas verdades de todos os tempos, que contribuam também para injustiçar os grandes pensadores que construíram o filosofar. Está na cara que esse segundo que não existe. O que ele quer dizer, não é, pois, de admirar que, dominados por preconceitos, pelas falsas verdades de todos os tempos, contribuam também para injustiçar, etc, etc, etc. Então, cada página do Mário tem erros desse tipo, que você vê que é o que se chama, vamos dizer, lapsus linguae, quer dizer, um simples erro de escrita causado pela distração ou pela pressa. Então, simplesmente não se pode permitir que isto vá para o público nesse estado. Há um grupo de alunos meus, muitos deles são alunos do seminário hoje. Eu não sei se o Alexander Gig está presente no seminário, pelo menos soube que ele esteve algum tempo, não sei se ele está acompanhando. Mas eu queria pedir que os alunos que estão interessados na obra do Mário, que se reúnam e façam este sacrifício. Vamos trabalhar para que isto não aconteça. O Edson de Oliveira, ele me prometeu que se tiver os textos corrigidos em tempo, ele os publicará. Mas que se passar do prazo, ele vai mandar a coisa para a máquina assim do jeito que está. Tá certo? Então, isso é uma corrida contra o tempo. Eu tenho aqui uma transcrição completa da Teoria Geral das Tensões, foi feito por um aluno do Paraná, eu, lamentavelmente o nome do cidadão me escapou agora também. Isso poderia ser trabalhado. Eu já trabalhei uma parte do texto das categorias. Tá certo? Então nós precisamos, de alguma maneira, nos reunir através do Skype ou qualquer outra coisa, combinar isso e fazer uma distribuição de trabalho. Alguns trabalharem. É claro que não posso esperar que todos os alunos do seminário participem disso. Seria até impossível organizar o trabalho de tantas pessoas. Mas nós precisaremos de uma equipe de umas 10 pessoas, pelo menos. E eu queria mostrar aqui para vocês como exemplo este livro, que é o volume 10 dos Collected Works de Bernard Lonergan, onde 5 pessoas trabalharam ao longo de 5 anos para pegar essas conferências que ele fez na Universidade de Toronto e dar-lhes uma forma verbal, com a vantagem adicional de que Bernard Lonergan ainda estava vivo naquela época. Então ele podia aprovar ou desaprovar as várias transcrições e correções sugeridas. De modo que o que era simplesmente uma coleção de gravações se transformou numa exposição com começo, meio e fim, com todas as notas de rodapé, etc, etc. O mais correto, no caso de uma obra da importância da do Mário Ferreira dos Santos, seria fazer logo o que se chama uma edição crítica. A edição crítica é aquela que confronta todas as versões do texto, desde o manuscrito, se ainda se conserva, até a última edição, tá certo? Assinalando, tá certo? Todas as variantes. Quer dizer, variantes são diferentes versões da mesma frase, do mesmo parágrafo, que aparece em distintas edições. Com base na edição crítica, que depois se fazem as edições que são usadas, vamos dizer, para estudo no meio universitário. Quer dizer, você não vai esperar que o estudante, por exemplo, para ele conhecer a obra de René Descartes, ele leia a edição crítica que se fez de Descartes. Mas ele tem que ler uma edição baseada na edição crítica. Quer dizer, ele tem que ter um texto cientificamente confiável, né? Então, para esta área de estudo, isto é absolutamente necessário. Então, nós não podemos permitir que o maior dos filósofos brasileiros tenha agora uma reedição com uma bonita capa, né? Papel mais caro e, por dentro, esta mixórdia. O fato é o seguinte, eu vou dizer uma coisa para vocês, não existem livros do Mário Ferreira dos Santos, só existem rascunhos. Rascunhos de transcrições. Ou seja, não é nem mesmo uma transcrição corrigida. Ele não corrigiu esses textos, essas transcrições. Foram feitas pela esposa dele, Dona Yolanda. Tá certo? Eu sei disso porque eu vi, eu conversei com ela, conversei com a filha, eu vi as fitas, eram rolos enormes, né? E sei como ela trabalhava. E sei também que a Dona Yolanda frequentemente não entendia o que estava transcrevendo. Quer dizer, não é exigível que os familiares de um filósofo entendam tudo o que ele está fazendo. Eu me lembro que a primeira vez que eu disse para a filha dele, tanto a mãe quanto a filha chamavam Yolanda, a primeira vez que eu disse para Yolanda, filha, Yolanda Lulia dos Santos, eu disse, olha, o seu pai não é que ele é um grande filósofo brasileiro, ele é um dos maiores filósofos da humanidade, talvez o maior filósofo do século XX. A mulher quase caiu de costas, ela achou que eu estava exagerando, que eu estava falando aquilo para agradar, mas não era para agradar. Era para mostrar a realidade e mostrar onde a responsabilidade que estava envolvida neste negócio. Eu acredito que o trabalho que eu fiz, quer dizer, o primeiro livro do Mário Ferreira, que saiu depois da morte dele, foi A Sabedoria das Leis Eternas, que era um inédito, que é, na verdade, o quarto volume da série Matthesis Megisti, que é a última série de livros preparados pelo Mário, onde, onde a filosofia dele chega na, no cume, né? Aquilo não é uma edição crítica, mas aquilo é o mínimo de cuidado editorial que tem que ter. E esse mínimo implicou, então, centenas de notas de rodapé e inúmeras correções no texto. Eu esperava que este exemplo fosse seguido pelos editores subsequentes. Mas esses editores subsequentes são todos vampiros, ladrões de túmulo, tá certo? Isso inclui aqui, vamos dizer, o seu Mauro de Sammartino e o pessoal, o seu já falecido, não pode se defender, mas o Ricardo Rizek, tá certo? E todos os que estão publicando obras do Mauro são criminosos, todos. Então, vamos distinguir aqui entre o editor e o publicador. O publicador é o que simplesmente pega o manuscrito, manda imprimir e põe à disposição do público. Edição não é isso, edição é preparar o livro para a publicação. Porém, no, na atual circunstância de barbarismo brasileiro, as pessoas já não sabem sequer a diferença entre um editor e um publicador. Então, acham que se o sujeito publicou, está feito o trabalho. Então, não se faz isto com as obras de um filósofo dessa dimensão. É certo? Se fizer isso, então simplesmente você está passando o trabalho para a geração seguinte. Você está empurrando, passando o abacaxi. É certo? O Mário passou o abacaxi não porque ele tivesse a intenção de atrapalhar a nossa vida, de nos tornar as coisas difíceis. É porque ele não tinha tempo. Quer dizer, o homem estava produzindo 3 ou 4 livros por ano. Uma velocidade impressionante. Quer dizer, uma sucessão de intuições filosóficas das mais importantes que já se observaram ao longo de toda a história ocidental. Então, não é exigível que ele fosse fazer o trabalho de um editor. Já certo, ele não tinha quem fizesse. Então, foi assim mesmo. Mas nós não temos essa desculpa. Agora, a realização está colocada agora nesta situação. Quer dizer, não tem tempo. Não pode fazer esse investimento e retê-lo. Senão, vai perder muito dinheiro, né? Então, eu creio que aqueles que têm a condição de ajudar nisso têm a obrigação de ajudar. Então, vamos nos organizar, constituir aí uma comissão, uma comissão editorial, e sob a minha direção nós vamos produzir uma edição decente do Mário Ferreira dos Santos. Se o Alexander Gig está me ouvindo, eu sugiro que ele entre em contato comigo o quanto antes. E os que pertenciam a esse grupo do Alexander Gig também me procuram, e outras pessoas interessadas também. Agora, se aparecerem 100 voluntários, bom, nós vamos ter que selecionar, porque organizar o trabalho de 100 é impossível. Estou me apresentando como voluntário. Já temos um voluntário aqui presente. Mas o trabalho, então, é mais do que revisão. É um trabalho de selecionar, agrupar por tema e... Não, há uma pergunta aqui. Se é só um trabalho de revisão ou se é um trabalho de selecionar, de agrupar por tema? Nós não precisamos fazer isso. Por quê? Porque a obra do Marco, que é, vamos dizer, a segunda parte da obra do Marco, que é que vai ser publicada, que é a Enciclopédia das Ciências Filosóficas, a estrutura integral dela é maravilhosamente organizada. Já está tudo selecionado por volumes, pela ordem. Então, o plano da coleção nós já temos. Tá certo? E todos os volumes que o Mário anunciou que ia escrever, ele escreveu. Para não dizer que completou tudo, faltou um comentário que ele prometeu, o comentário do De Primo Princípio, do Dan Scott, que ele não fez o comentário, só fez a tradução. Só isto que falta. Então, não temos nem essa desculpa. Quer dizer, a aparência de mixórdia que tem ali, ela só existe, a mixórdia, no sentido microscópico, não no macro. No macro está tudo organizado. A concepção é clara, a ordem dos volumes também é clara. E até certo ponto a organização interna de cada volume também está clara, embora imperfeita em determinados casos. Mas eu gostaria de tomar isso aqui como pretexto para entrar com o segundo tema. Esse tema eu tiro de uma sentença do filósofo colombiano Nicolás Gomes Dávila. Ele diz o seguinte: a recusa de admirar é a marca da besta. Só que é o seguinte, no Brasil ninguém sabe o que é admirar. Então, porque no Brasil sempre que se admira um sujeito, ao você expressar admiração, você tem que expressar também alguma restrição, fazer alguma crítica, Para quê? Para você não incorrer, por sua vez, na crítica de idolatria. No Brasil, basta você dizer, por exemplo, não, a obra do sujeito é perfeita. Pronto, você caiu na idolatria. Então, a acusação de idolatria é jogada com a maior leviandade por pessoas invejosas que, por sua vez, não querem que outros admirem. O pessoal, então, não sabe que a admiração é essencialmente um ato de amor. E o ato de amor, eu admirar, significa olhar para. Quer dizer, se você admira algo, você está olhando para algo que merece ser visto, tá certo? E que, de alguma maneira, lhe faz bem, tá certo? Porém, a admiração não se completa só nisto. A admiração é um ato de amor. O que é um ato de amor? Todos nós sabemos que nós, seres humanos, somos imperfeitos. Então, quando um ser humano faz algo que transcende, vamos dizer, as possibilidades mais banais da espécie, você vê um sinal de alguma coisa mais elevada ali. Esse sinal, naturalmente, ele virá cercado de imperfeições. Essas imperfeições fazem parte do legado. Tá certo? Então, você recebe de uma geração passada uma série de elementos, de obras, tal, que você admira. E também, onde de exemplos pessoais que você admira. Essas pessoas que você admira estão com relação a você como seu pai, como um pai está com relação ao filho. Quer dizer, ele que está transmitindo o legado. Então, você só vai compreender o que é admiração se você entender a luz do mandamento honrar pai e mãe. Tá certo? O que que é você honrar o seu pai e a sua mãe? É você não criticá-los pelos defeitos dele, mas você arcar com esses defeitos como sendo deveres que eles legaram para você. Então, aqui, o que é um defeito? Defeito é aquilo que não foi feito, aquilo que não se completou. Então, tudo aquilo que seu pai, sua mãe deixaram de fazer, é você que tem que fazer. Então, eles lhe passaram algum legado e também passaram algumas tarefas. Tá certo? Então, vamos supor, seu pai era um bêbado que batia na sua mãe todo dia. Apesar disso, ele alguma coisa de bom ele fez. No, vamos dizer, se o pai não fez nada, nada, nada por você, ele te gerou. No mínimo, esse trabalho ele teve. E sua mãe, se também não fez nada por você, no mínimo, ela carregou você na barriga durante 9 meses. No mínimo, 7. Então, algo ela fez. Então, isso é a pior das mães, o pior dos pais, deu isso para você. Quer dizer, ele foi o canal através do qual você veio à vida. Então, essa dívida você tem. O resto que eles não fizeram também é passado a você. De modo que você faça, mas faça em nome deles. Isso quer dizer que cada um de nós vem ao mundo carregando um legado que você trouxe e também carregando uma dívida. A dívida que foi passada a você pelo seu pai, pela sua mãe. Então, em lugar de criticá-los, você tem que completar a obra deles para quê? Para limpar a imagem deles. Como você paga as dívidas do seu pai? Eu me lembro quando meu pai morreu, de vez em quando chegava um cara lá, seu pai deixou aqui para pagar. Tal. Você, paga, ué. Não é o certo? Pagou, então ficou limpo. Esta é uma noção que hoje em dia as pessoas já perderam, elas não têm essa ideia. E não têm ideia de que quando criticam seu pai e sua mãe, estão apenas cuspindo na própria cara. Porque a sua obrigação era exatamente fazer o que eles não fizeram para limpar a imagem deles. Isso não é do ponto de vista divino, é do simples ponto de vista histórico. Então, isso quer dizer que as grandes obras do passado, elas também têm que ser admiradas assim. Quer dizer, você não vai somente tirar proveito delas. No Brasil é assim, a gente admira, então ele quer tirar o proveito daquilo, mas ao mesmo tempo ele quer negar a sua dívida de algum modo, tá certo? Ou pelo menos quer reconhecê-las apenas da boca para fora, e não quer limpar as pequenas imperfeições que a obra deixou. Está entendendo? Limpar as pequenas imperfeições pode ser, por exemplo, alguma coisa relativa ao próprio conteúdo da obra. Por exemplo, esta semana eu estava estudando a questão desse combate racismo e antirracismo, e eu observei que existem literalmente milhares e milhares de teses sobre os estereótipos racistas no teatro de Shakespeare. Não. O que é o estereótipo? Quer dizer, uma visão projetada, uma visão inventada, caricatural, deformante, que você joga em cima de um cidadão, ignorando a realidade dele e vendo-o somente através daquele modelo deformante. Tá certo? Então, mesmo no caso da peça Otelo, onde o mouro, o preto, é mostrado sob a melhor imagem possível, como o homem honrado, honesto, grande guerreiro, etc., etc., né? E o malvado da história, um branco. Mesmo aí, o pessoal vê uma série de estereótipos e atribui ao autor Shakespeare, né, tudo aquilo que o fofoqueiro, o intrigante Iago diz contra o herói da história, porque é preto. Então, ah, ele é brutal, ele é lúbrico, etc., etc. Então, aquela imagem do negro como um indivíduo, vamos dizer, vítima da luxúria incontrolável, né? Quando, na verdade, quem está dizendo isso não é Shakespeare, é o personagem dele, é Iago. Mas ele tentou demonstrar que Shakespeare também estava vendo assim. Eu digo muito bem. Por que que a imagem do mouro, uma imagem negativa que fosse, a pior possível, deveria ser um estereótipo e não uma tradução da experiência efetiva, se os mouros estiveram dominando a Europa por 700 anos? Invadiram vários países, chegaram até a Áustria, chegaram até a Bélgica, escravizaram por baixo 5 milhões de pessoas, continuaram escravizando até o século XVIII. Então, como é que se pode ter uma imagem positiva dessas criaturas? Não é exigível que um povo tenha uma imagem positiva do invasor, do dominador e do escravizador. Tá certo? Se fosse exigível, isso também deveria ser exigido dos africanos. Fala, olha, vocês não podem falar mal de nós só porque nós escravizamos. Por quê? Porque nós também não temos direito de falar mal daqueles que nos escravizaram. Tá certo? Então, o que você vê nesses estudos sobre Shakespeare? É a admiração invejosa. Você reconhece que é um grande poeta, um grande dramaturgo, etc., etc., mas você quer botar um veneninho lá. Pior ainda, a noção moderna de raça só surge no século XVIII, quase 200 anos depois de Shakespeare. Né? Antes não se tinha essa distinção, tanto que se chamava de mouro indistintamente o árabe e o negro. Por quê? Porque nas tropas invasores tinha árabes e negros misturados e todos tinham pele escura, pelo menos muito mais escura do que a média dos europeus. Tá certo? Se você colocar um dinamarquês do lado de um árabe, o árabe vai parecer preto. Então, de certo nível de escuridão para adiante, era tudo mouro. Não tinha esta noção, científica, entre aspas, de raça que aparece no século XVIII. Então, nós podemos dizer que raça, na época de Shakespeare, era uma noção estética e não uma noção biológica. Tá certo? Então, por esses dois motivos, primeiro, porque havia, um ressentimento histórico justificado, e segundo, porque a noção de raça que se tinha era uma noção que apenas expressava uma impressão sensível, portanto, de certo modo, é uma noção estética, artística. Então, não tem sentido você dizer que isso é um estereótipo. Não tem sentido você dizer que é um estereótipo difamatório. Quer dizer, alguém precisaria difamar os árabes depois que eles ocuparam a Europa por 700 anos. Não é isso? Escravizaram pessoas e desses que eles escravizaram, 10% foram castrados. É? Então, o Corão proíbe castrar pessoas, mas eles castraram do mesmo modo. Então, castraram quando estava a caminho da Meca, porque uma vez que chegasse lá, não podia castrar mais. Então, você quer dizer, então por baixo, castraram 500 mil europeus. Quer dizer, você acha que isso é brincadeira? Não é isso? Faça as contas, de como a população europeia na época era menor, tá certo? Ao longo desses 700 anos de ocupação árabe, tá certo? E você vê que comparativamente, né, eles fizeram uma coisa pior do que Hitler fez no século XX. Então, como é que o europeu podia gostar dessas pessoas? E por que que o europeu deveria sentir-se culpado, sentir-se uma criatura abominável e desprezível, só porque em seguida ele deu o troco? E deu o troco durante muito menos tempo. Note que a escravidão europeia na África, ela durou apenas 300 anos e foi entremeada de movimentos de resistência criados pelos próprios europeus. Nunca a escravidão foi universalmente aceita na Europa como um princípio normal, regular e bom. Tá certo? Ao passo que, no mundo islâmico, o próprio Corão autoriza a escravidão. Tá certo? Então, não houve nenhum movimento anti-escravagista notável no mundo islâmico ao longo de toda a sua existência. Ao passo que a escravidão europeia, ela foi combatida desde o início. Então, por que que entre dois processos escravagistas, um que durou 1.400 anos, na verdade, porque a escravidão islâmica durou até o século XX, e só foi extinta pela ação militar da Inglaterra, e o outro processo escravagista, que dura 300 anos, entremeado de resistências, de lutas, né, entre os próprios dominadores, dos quais uma parte era contra a escravidão, por que que esta segunda é que será a abominável, a mais digna de desprezo? É claro que aí estamos evidentemente em face não de uma tradução proporcional dos fatos, mas sim estamos diante de um estereótipo. Então, quer dizer que o fabricante de estereótipo acusa o outro de o estar vendo através de estereótipo, quando o único criador de estereótipo, aí no caso, é o crítico da civilização ocidental e o sujeito que quer ver estereótipos racistas no teatro de Shakespeare. Então, este é um caso, vamos dizer, da admiração sem amor, portanto, é a admiração invejosa. Porque mesmo que houvesse racismo em Shakespeare, você teria que vê-lo dentro do contexto total e ver qual é o peso que isso tinha dentro da concepção do mundo dele. Um sujeito pode, por exemplo, ele pode emitir uma opinião racista um dia e jamais ter tido uma única conduta racista. Então, entre outros racistas que aparecem na história, nós vemos, né, Shakespeare, Kant, Goethe, Voltaire, então, praticamente todo mundo é racista de algum modo. Por quê? Pelo simples fato de trazer na sua herança histórica a lembrança dos séculos e séculos de ocupação islâmica. Mais ainda, a imagem, né, do mouro como lúbrico não é um estereótipo. Os árabes tinham o direito de ter quatro esposas e um número ilimitado de escravas. Ao passo que o europeu podia ter uma mulher. Claro, podia comer o escravo escondido, ou comer a mulher do próximo escondido, mas se alguém descobrisse, ia dar um rolo desgraçado. Ao passo que o direito do muçulmano a um número ilimitado de mulheres era reconhecido pela própria lei. Com frequência, vamos dizer, os exploradores europeus que chegavam na África e na Ásia encontravam camaradas que tinham 200 escravas. Então, como é que você não vai ter uma imagem desse sujeito como lúbrico? O que é isto? Claro que nenhum chegava à perfeição do Luiz Motta, que diz que transou com 500 homens. Tá certo? Mas 200 já é alguma coisa, Então, quer dizer, isto não é um estereótipo, isto correspondia à realidade. Porque significa que entre os invasores, aqueles que tinham só uma ou duas mulheres se limitavam a isso, porque simplesmente porque não tinham dinheiro. Mas o desejo deles era, evidentemente, ter mais. Então, mais ainda, pegavam como escravas as europeias que eram aprisionadas. Então, entra um sujeito na sua cidade, começa a raptar mulheres e as coloca todas no seu harém e você não pode nem chamar o sujeito de lúbrico. Então, é claro que isso é uma deformação estereotipada. E essa deformação estereotipada, mas ela expressa, por sua vez, quando ela é aplicada na análise de obras como Shakespeare ou outro autor dessa altitude, expressa admiração invejosa. Quer dizer, você reconhece a grandeza do cara, mas você não a ama. Você quer rebaixá-la de algum modo. Eu coloquei online duas gravações que eu fiz essa semana a respeito precisamente deste fenômeno, vamos dizer, da admiração invejosa. Tá certo? E vocês não tenham a menor dúvida de que o Nicolas Gomes Dávila tem razão. É? E isso é realmente a marca da besta. Isso é uma, vamos dizer, é um impulso diabólico. Porque você está colocando dentro da admiração o elemento de ambiguidade corrosiva. Quer dizer, em vez de você tentar reduzir os aspectos negativos, tá certo? Que sempre haverá, tá certo? E encará-los de uma maneira, como é que se diz? Mais que tolerante, de uma maneira generosa. Ao contrário, você só está expressando admiração para poder demonstrar que de algum modo você é superior àquele sujeito, porque Shakespeare, afinal de contas, era uma pobre vítima da cultura do seu tempo, cheio de estereótipos na cabeça, faz que eu sou a mentalidade iluminada e estou livre de tudo isso. Machado de Assis é chamado de racista nas teses por não falar em raça nos livros dele. Ah, sim. O que, inclusive, não é verdade, porque aqui alguém, não sei se vocês ouviram, mas alguém aqui está lembrando que Machado de Assis é chamado de racista por não mencionar, em geral, o fenômeno de raça, mas, na verdade, ele menciona. Tá certo? Na verdade, se você pegar a obra inteira do Machado de Assis, que a pessoa, raramente a pessoa lê, hein, você vai ver que você tem uma documentação fabulosa sobre a estrutura social inteira do tempo. E ele não está, como é que se diz, amaciando as coisas para ninguém. Tá certo? Também é fato que no meio urbano onde ele vivia, os aspectos mais brutais da escravidão não apareciam. Né? Houve, durante a vida de Machado de Assis, o famoso caso da baronesa de Sincorá, uma nobre que foi parar na cadeia porque matou um escravo. Tá certo? Agora, o que os senhores de escravo estavam fazendo lá no interior de Pernambuco, né, ou no interior do Mato Grosso, bom, não chegava até a capital. A gente fica sabendo isso por causa de pesquisas posteriores. Então, quer dizer que a imagem da escravidão no meio urbano era mais ou menos aquela que o Machado de Assis passa ali. Né? Então, não há objeto maior de estereotipagem do que a civilização do Ocidente, e sobretudo a Igreja Católica. E justamente uma das maneiras mais perversas de praticar essa estereotipagem é acusar a cultura ocidental de ver o outro. Né? O outro virou um substantivo. Né? A alteridade. Né? Então, você pega a alteridade e você deforma o outro. Por quê? Porque você quer dominá-lo. Eu digo sinceramente, tudo o que se estudou sobre isso é tudo empulhação. A começar sobre grande parte do que o grande filósofo Emmanuel Levinas escreveu a respeito. Tá certo? Se você estudar um pouquinho da cultura islâmica, você verá que esses sim são os grandes estereotipadores. Tá certo? Você verá, inclusive, nos maiores pensadores islâmicos, a marca, vamos dizer, de um racismo explícito que proclama, já no século XI, a inferioridade da raça negra. Porque o europeu não via diferença entre o árabe e o negro, mas o árabe via diferença entre ele e o negro. Né? Então, até porque essa diferença é menor do que aquela que eu separava do branco, então havia a necessidade de enfatizar. Então, a partir do século XI, você vê uma extensa documentação, até em artigos eu mencionei isso aí, da proclamação aberta da inferioridade do negro e, portanto, do direito que os árabes tinham de escravizar. E estas ideias não eram ideias marginais que foram apresentados por autores de segunda ordem, terceira ordem, tá certo? Eram eram ideias que circulavam pela boca de grandes autores, autores importantes, representativos da cultura árabe da época, árabe, persa, etc, etc. Ideias similares só vão surgir no Ocidente no século XIX. Você não vê isso, você não vê uma teorização da inferioridade racial antes do século XVIII, XIX, não vê. Você leia a história da ideia de raça do Erich Fermi e você vai ver que tá, aquilo está muito, muito claro. Olha, o que aconteceu com esse computador? O computador mesmo? Epa. Muito bem. Tem umas perguntas aqui ao lado do chat. Tem umas perguntas no chat? É, sobre o trabalho da edição da Mário Ferreira, a pergunta é se você tem uma ideia dos prazos já, só vou perguntar. E se você podia explicar melhor qual seria a tarefa. Bom, tem uma pergunta assim, quais seriam os prazos? Os prazos é o seguinte, nós temos que entregar 5 livros por ano. Você divide um ano em 5 e você vai ter o prazo da primeira. Tá certo? Então, nós poderíamos pegar, vamos dizer, eu suponho, o livro que está em melhor estado dos vários livros do Mário Borgo é a Filosofia da Crise. Porque foi um livro que, em parte, ele escreveu do seu próprio punho. Mesmo assim, tem erros. Então, eu acho que o mais fácil é fazer uma revisão da Filosofia da Crise, que terá muito poucas dúvidas. Nós temos que pegar, então, a última... não há tempo de fazer uma edição crítica, então vamos pegar a última edição publicada em vida do autor e prepará-la a toque de caixa. Tá certo? Agora, a Filosofia da Crise é o número 8 da primeira série. A obra do Mário se divide em duas séries numeradas e uma série intermediária não numerada. Tá certo? Então, a coleção inteira são 56 volumes e a realização vai publicar 50. Nós vamos ter que excluir 6. Então, devemos excluir 6 da parte intermediária. Por quê? Porque a parte intermediária são vários estudos de problemas específicos que exemplificam os critérios e métodos colocados nas outras duas séries. Tá certo? Então, é o que eles chamam, são os livros de problemática. Né? Então, ali, se você tirar 6, não vai fazer uma grande diferença. Agora, a primeira série e a última série, que é a primeira série é a Filosofia Concreta, 10 volumes, e a última série é uma tese Megistre também, 10 volumes, dos quais ele só publicou 3, deixou 7 inéditos. E estas duas têm que ser publicadas exatamente na ordem que ele colocou, para ser publicadas integralmente. Então, são 20 volumes. Os outros 30, nós podemos selecionar. A Filosofia da Crise é o oitavo volume da primeira série. Então, isso quer dizer, não precisamos publicar os volumes na série com que o Mário as numerou. Porém, é necessário que conste da edição o plano com todos os números. Tá certo? Então, você não precisa publicar primeiro volume 1, depois volume 2, porque os livros são relativamente... Eles podem ser lidos independentemente, sem grande prejuízo. Os da Matese Megistre, não. Os da Matese Megistre tem que ser publicado primeiro 1, depois 2, depois 3. Então, a minha sugestão é preparar uma edição da Filosofia da Crise o mais rápido possível. Tá certo? Ouçam essa gravação que eu coloquei online, a gravação na área, como é que se diz, franqueada do seminário, que é exatamente sobre essa questão dos novos descobridores do Mário. É isso? Então, a toda hora aparece um sujeito que descobriu o Mário Ferreira dos Santos e está, né, informando a plateia bárbara da sua grande descoberta. Tá certo? Como juntou os dois vídeos num só? Ah, tá certo. Então, não são duas gravações, são uma só. Bom, também eu queria aproveitar para avisar aqui, já que nós vamos mudar de tema daqui a pouco, que nós estamos aqui recebendo a imagem de um grupo de alunos reunidos no Instituto Olavo de Carvalho de Curitiba. A imagem está muito clara. Tá certo? E eu peço que os outros alunos do seminário acompanhem o trabalho do Instituto Olavo de Carvalho, que é uma coisa fabulosa que eles estão fazendo lá. Em matéria de educação superior, nunca se fez isso no Brasil. Eles estão realmente formando uma elite intelectual. Essa é, vamos dizer, eu considero que isso é a coisa mais urgente do Brasil, uma coisa que nunca se fez. Tá certo? O Brasil, realmente, toda a educação brasileira é um esforço monstruoso de fazer o rabo abanar o cachorro. Porque você quer criar, primeiro educar o povo para depois educar a elite que vai educá-lo. Eu digo, isso é tão imbecil que não merece comentário. Você vê que o Brasil só veio a ter universidades a partir da década de 30 ou 40. Após que em outros países da América Latina, como o Peru, tinha universidades em 1540. É isto que explica a diferença. Vamos dizer que é uma experiência brutal de você entrar numa livraria no Brasil e você entrar numa livraria, né, em Lima, Peru, em Bogotá, Colômbia, na Cidade do México. Porque no Brasil o que você vê são livros de autoajuda, livros de comunismo e livros de negócios. E tem um pouquinho dos livros lá de filosofia, que Michel Foucault, Jacques Derrida, aquilo que está na moda. E evidentemente você vai encontrar duas ou três edições, Platão, Aristóteles, essa coisa toda. Agora, se você entra numa livraria em qualquer país hispano-americano, você vê o que é cultura superior. A cultura superior está na sua cara. Ela está todinha ali. Quer dizer, todos os grandes temas de debate da cultura superior estão à sua disposição. Então, assim, qualquer livraria de Bogotá, onde eu estive recentemente, dá de 10 a 0 nas melhores livrarias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Só que o Brasil já se acostumou tanto com isto que não consegue mais conceber que existe uma diferença. Tá certo? Outra coisa que, vamos dizer, que caracteriza a educação brasileira é que só se concebe dois tipos de escola superior. São escolas do governo, pagas com dinheiro público, quer dizer, de os impostos, ou então são escolas que são negócios, que têm que render e enriquecer o seu dono. Digo, olha, se você entrar aqui, na quase totalidade das universidades americanas, as que não são estatais, as que são privadas, não são negócios de maneira alguma. São, em geral, fundações. As fundações são feitas assim, com uma dotação que algum milionário coloca lá. E daí, a diretoria da fundação pega aquele dinheiro, aplica em outras coisas, aplica, sei lá, em mineração, bolsa de valores, companhia de aviação, o raio que eu parta, e este rendimento mantém a universidade. Sendo que a elite financeira local continua contribuindo e aumentando, vamos dizer, o patrimônio daquela fundação o tempo todo. Então, isso quer dizer, uma universidade não precisa dar lucro com educação. Ela dá lucro, sim, mas com outros negócios. E a educação não dá lucro. Com a educação se gasta dinheiro. Agora, o lucro da educação, ele vem a longuíssimo, o lucro verdadeiro da educação, ele vem a longuíssimo prazo. Quer dizer, você preparando uma geração mais qualificada. Claro que isso tem um efeito benéfico na economia nacional. Só que quando chega a ter um efeito benéfico, o reitor da faculdade já morreu. E o dono da faculdade não recebeu um tostão. Então, deveria ser normal as pessoas entenderem que a educação não é para dar lucro. Então, no Brasil, faz 50 anos que você vê este debate, educação privada ou estatal. Eu digo, mas a educação não tem que ser nem privada e nem estatal, meu Deus do céu. A educação tem que ser um empreendimento da sociedade, que a sociedade mantém, né? E que em si mesma jamais se destina a dar lucro, embora a entidade que administra a universidade possa ter muito lucro e ficar riquíssima com outros negócios, de modo a poder fazer exatamente o que eles fazem aqui, que tem universidade aqui, que 50% dos alunos recebem ajuda financeira da faculdade para estudar. Isso é impossível no Brasil, né? Porque a universidade é um grande negócio. Então, o empresário de educação no Brasil é um tipo criminoso. Todos eles, sem exceção. Qualquer sujeito diz, um educador. Né? O que se chama de educador no Brasil é um delinquente que quer fazer da educação um negócio. A educação é um negócio, mas para a nação e não para o dono da escola. Hã? Então, quer dizer, praticamente tudo o que se chama de educação no Brasil tem sido uma coisa criminosa. Então, a única salvação, vamos dizer, são iniciativas como essa do Instituto Olavo de Carvalho ou como a minha, a do Seminário de Filosofia. Quer dizer, que são coisas que não têm uma estrutura empresarial, que evidentemente você tem que receber algum dinheiro para a simples manutenção da coisa, para manutenção do professor, mas que não tem aquela intenção de lucro crescente que toda empresa comercial tem que ter. É claro que eu não sou contra empresas comerciais, né? Mas tem coisas das quais você não pode fazer uma empresa comercial. Você não pode fazer uma empresa comercial da religião, embora uma igreja possa ter empresas, né? Por exemplo, com o dinheiro que foi coletado ali, o padre, o pastor, investe num banco, na bolsa de valores, onde ele quiser, e isto provê a sustentação da igreja, né? Por que que ele tem que fazer, por exemplo, no Brasil se tornou, vamos dizer, costumeiro, ele tem que fazer dos dízimos uma indústria, né? Isso é uma coisa tão absurda que só poderia acontecer mesmo no Brasil. Quer dizer que a sua principal fonte de renda é os dízimos. Então você tem que estar constantemente persuadindo as pessoas a darem mais dízimo, mais dízimo, mais dízimo, mais dízimo. Para quê? Agora, a primeira geração que deu dízimo já criou um capital, meu filho. Agora você ganha dinheiro com esse capital e mantém a sua igreja. Mas se o sujeito não é capaz de fazer isso, então o que ele tem? Tem que pedir mais e mais. Não é pedir. Você tem que induzir as pessoas a darem cada vez mais dinheiro. Então, isso quer dizer que o dízimo, ele mesmo se torna um ramo comercial. Então, tem coisas que só acontecem no Brasil. Esse tipo de coisa só acontece no Brasil. É? E se você conta em outros lugares, as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o que você está falando. Isso quer dizer que iniciativas como esta são a única esperança de subsistência da cultura superior no Brasil. A nossa classe dominante, governante, não tem mais a menor ideia do que é alta cultura. Eles não têm, né? E, vamos dizer, os editores, educadores, etc., têm muito menos. Bom, vamos agora passar para um outro negócio. Houve essa semana um debate a respeito de Wittgenstein no fórum do Seminário de Filosofia. Então, para entender o espírito da coisa, então, primeiro é necessário lembrar que nós não estávamos estudando a filosofia de Wittgenstein, mas apenas a sua inserção dentro de uma sucessão histórica. Neste caso, evidentemente, você não está pressupondo que tudo aquilo que de um filósofo passa para os seus continuadores corresponda literalmente, tá certo, às intenções originárias do filósofo. Tá certo? Isso praticamente nunca acontece. Então, é claro que se você está estudando a inserção de um filósofo dentro de uma certa evolução histórica, então certamente você não está fazendo, vamos dizer, um estudo analítico do texto daquele filósofo. E você comparar as duas coisas já é inteiramente absurdo, né? Porque isso aí acontece aí como acontece em física quântica. Se você sabe a velocidade da partícula, você não sabe a posição. E se sabe a posição, não sabe a velocidade. Então, a confusão entre níveis de abordagem é, vamos dizer, se tornou praticamente obrigatória. Não só no Brasil, mas no mundo. Tá certo? Eu recentemente estava lendo um livro do Alexander Zinoviev, um grande lógico e romancista russo. E ele escreveu uma série de livros, de romances, onde ele tem que criar uma linguagem especial para conseguir representar e descrever a sociedade soviética. Tá certo? A obra principal dele tem um título que, para mim, a meu ver, a tradução correta é As Alturas Abissais. Então já começa, vamos dizer, o contrassenso já começa pelo título e cada frase, cada uma, tem um contrassenso, um absurdo, e, no entanto, imita perfeitamente a fala oficial soviética. Tá certo? Claro que somente um professor de lógica poderia fazer isso, caprichar no absurdo a este ponto. Mas além desses livros, Zinoviev escreveu um outro que chama A Realidade do Comunismo, The Reality of Communism, que é um livro de metodologia das ciências sociais, né, onde ele explica como ele construiu aqueles romances e por quais critérios científicos ele montou aquela linguagem das alturas abissais. Entre inúmeras observações metodológicas, ele diz que em ciências sociais, como você está lidando com fenômenos que são de uma, vamos dizer, de uma multiplicidade inesgotável, você não tem jeito de proceder indutivamente. Você vai pegando os fatos, etc., e fazer generalizações. Não, você tem que proceder por abstração. Isso aí Karl Marx mesmo dizia. Não é possível abarcar tudo, nós temos que usar abstração. Portanto, nós isolamos certos elementos, os definimos, vamos dizer, pela sua essência e tiramos algumas deduções. Depois você vai completando com variantes concretas até você chegar, vamos dizer, ao nível máximo de concreção possível. Então, o Zinoviev chama isso a ascensão do abstrato ao concreto. Eu também já tive esta preocupação anos atrás, onde eu explicava aos alunos, primeiro, você primeiro obtém uma essência, quer dizer, uma definição geral que se aplique a todos os casos envolvidos. Em segundo lugar, você vai estudar as condições de existência, quer dizer, o que seria necessário para que um ente assim definido pudesse existir. Você ainda não está no concreto, você está, vamos dizer, ainda na abstração, só com um nível de abstração um pouquinho mais baixo. Tá certo? E, em terceiro lugar, você vai ter que definir qual é o método pelo qual você vai averiguar se essas condições de existência se realizam efetivamente, historicamente, em tais ou quais circunstâncias. E, por fim, você dirá se as condições existiram, como existiram e quando existiram, né? Então, é um conjunto de precauções similares que o Zinoviev está fazendo aqui. E ele faz a seguinte observação. O método de abstração do qual eu falei, mais ou menos parecido com esse que eu estou dizendo aqui, não esgota a metodologia do raciocínio científico. Aqui eu ofereceria algumas observações a mais. Em muitos casos, quando estão discutindo temas sociais, a confusão e os desentendimentos surgem porque diferentes categorias de afirmação lógica não são suficientemente diferenciadas. Afirmações sobre fatos, sobre leis científicas, afirmações sobre as leis do assunto em discussão mesmo, ou outros tipos de asserção. Por exemplo, num certo país, os fatos podem-se observar fatos que justifiquem a seguinte afirmação, aspas, no país X, as forças da repressão com relação aos dissidentes estão crescendo. Ao mesmo tempo, também pode ser verdadeira a asserção de que, aspas, no país X, as autoridades estão tentando evitar o crescimento da repressão. À primeira vista, existe contradição entre as duas afirmativas. E mais ainda, a segunda parece ser falsa, desde uma vez que a primeira seja admitida como verdadeira. Mas, na verdade, não há contradição de maneira alguma entre as duas afirmações. Elas têm pedigrees lógicos tão diferentes que simplesmente não podem ser usadas para formar uma contradição. Uma contradição da primeira afirmativa poderia ser, por exemplo, a afirmação: no país tal, a repressão dos dissidentes não está sendo intensificada. E, do outro lado, as autoridades estão tentando intensificar a repressão. Se você diz que as autoridades estão tentando intensificar, você não pode dizer que elas estão tentando atenuar. Mas você pode dizer que a repressão é crescente. Por quê? Por exemplo, as tentativas de atenuar a repressão podem ser demasiado tênues em comparação com os hábitos de repressão já consolidados. Não é isso? Também é possível que as tentativas de atenuar a repressão sejam apenas a expressão de um esforço para trocar os meios de controle social já existentes. Por exemplo, em vez de você botar os dissidentes na cadeia, você controla o fluxo de informações de tal maneira que surjam menos dissidências. Está entendendo? Então, o que o Zinoviev está tentando mostrar é que entre uma afirmação científica e um juízo de fato, pode haver um abismo de diferenças. Porque todas as afirmações científicas, elas obtêm a sua validade geral pelo fato de que elas são sentenças condicionais. Dadas tais condições, tais coisas acontecerão. E ele dá como exemplo a lei do movimento segundo Galileu. Quer dizer que se nada altera, se nenhuma força externa age sobre um objeto, ele continuará parado e ou em movimento retilíneo uniforme. Ainda que jamais se observe um único objeto em movimento retilíneo uniforme, esta lei é válida. Por quê? Esta lei é justamente o que serve de unidade de medida para dizer se um objeto está em movimento ou parado. Então, quer dizer, ela por si mesma não pode ser contestada por nenhum juízo de fato, porque ela é a matriz com a qual se fazem os juízos de fato. A mesmíssima coisa pode se fazer em ciências sociais e em história. Eu vou dar um exemplo de lei científica que eu mesmo formulei. Eu digo, onde quer que haja um movimento político, social, cultural, baseado na hipótese de que na crença de que a história se dirige a uma determinada finalidade, a história será contada às avessas, tomando-se o futuro hipotético como premissa dos fatos já confirmados. Isto é universal. Mas isso também pode querer dizer que, isso aqui é a minha definição da mentalidade revolucionária, isso também quer dizer que a mentalidade revolucionária, como tal, dificilmente aparecerá em estado puro. Por quê? Como ela se constitui, vamos dizer, de uma inversão que é logicamente inaceitável, o indivíduo que está, vamos dizer, afetado, o indivíduo cujas ideias estão, vamos dizer, moldadas pela mentalidade revolucionária, nunca está totalmente à mercê da mentalidade revolucionária. Ele também tem bom senso, ele é capaz de raciocinar, etc, etc. Então, isso quer dizer que a inversão aparecerá com diferentes níveis de atenuação, camuflagem ou até com amortecedores. Né? Então, é impossível entender, mas é que a definição de mentalidade revolucionária é uma lei científica e não uma afirmação de fato. E, portanto, ela é montada de uma maneira condicional. O Zinoviev define, então, como dizer, ele chama de pensamento filistino, aquele que, com base num fato, cria uma generalidade. Então, quer dizer, primeiro, isso consiste em dar uma validade científica universal a um único fato, a um grupo de fatos, tá certo? Tomados arbitrariamente como modelo de tudo mais. Tá certo? É justamente por observar centenas de afirmações deste tipo nos livros do Wittgenstein que eu vim a considerar essa filosofia. Não se trata de que a filosofia está errada ou de que ela não tem importância histórica, etc. Mas trata-se de uma abordagem inadequada da realidade. É um caso não apenas de paralaxe cognitiva, mas um caso de deslocamento verdadeiramente psicótico em relação à realidade, na medida em que, justamente, uma experiência limitadíssima e até provinciana, sob certos aspectos, é tomada como parâmetro para enunciar leis gerais sobre o conhecimento humano e até sobre a estrutura da realidade como tal. Eu vou lhes dar um exemplo. Aqui, proposição 5.632. O sujeito não pertence ao mundo, mas é o limite do mundo. Hã? Por quê? Por que que tem que ser assim? Quer dizer, se eu sou o limite do mundo, se o sujeito cognoscente ele é o limite do mundo, ele ao mesmo tempo também não pode estar no mundo. Se eu estou dentro do mundo e sou uma par da realidade, como o sujeito afirmou Parnes antes, então isso aqui não pode ser válido de maneira alguma. Então isso quer dizer que na leitura de Wittgenstein, as pessoas não exigem dele, em primeiro lugar, o mínimo de coerência lógica. Por quê? Porque as premissas e consequências que ele coloca se deslocam o tempo todo. Então aquilo que ele coloca como premissa, mais adiante deixa de ser premissa e passa a ser consequência de uma outra coisa que ele disse lá para dentro. É isso que o menino aí chamou de leituras circulares. Mais de 30 anos atrás, eu fiquei fascinado com Wittgenstein, entrei lá nas leituras circulares e achei que aquilo é uma grande obra de mística. Por quê? Ele fazia o exame das possibilidades da linguagem humana, tá certo? E no fim as neutralizava todas e propunha uma espécie de silêncio contemplativo. Eu achei que coisa maravilhosa. Só que esse silêncio contemplativo, quer dizer, é baseado em coisas como as seguintes. Na morte, o mundo não muda, mas ele cessa. Claro, isso aqui é uma decorrência da outra frase. Se eu sou o limite do mundo, então na hora que eu morro, o mundo cessa. Tá certo? Mas, como é que ele explica isso? Ele diz, a morte não é um acontecimento da vida. Não se vive através da morte. Em inglês está mais claro, death is not lived through. Se a morte não é uma experiência vivida, como não? Nós acabamos de ver inúmeros casos de pessoas que descrevem a sua própria morte. É? Então, como é que você pode dizer que o mundo cessa e que a morte não é uma experiência vivida? Isto é porque este indivíduo nem teve pessoalmente, né, a experiência do estado de morte clínica e nem pensou no material que naquela época já existia a esse respeito. Ele pegou a sua experiência pessoal limitada e a generalizou. Então, com base nisso, ele também chega, afirma o seguinte: como o mundo é, isso é, a realidade, a estrutura do mundo, é completamente indiferente àquilo que é mais alto do que o mundo, ou seja, a imanência independente da transcendência. Deus não se revela no mundo. Eu digo, como é que você sabe? O que você vê é que todo o esforço de Wittgenstein é exatamente o mesmo esforço do Kant. É para tentar fazer com que tudo aquilo que pertence à esfera transcendente, entre aspas, não possa ser objeto de conhecimento, mas somente objeto de fé ou de uma experiência mística que só ele tem e que não, cujo conteúdo não, é desconhecido para nós, porque daquilo que não se pode falar deve-se calar. E daí Wittgenstein entra em estado de mudez contemplativa e sabe-se lá o que ele está vendo. Em suma, isto é uma palhaçada. Isto não é uma filosofia de maneira alguma. Isto é uma série de generalizações arbitrárias, feitas a partir de uma experiência muito limitada e até provinciana da realidade. Agora, a complexidade e a elegância interna da construção é dada por um outro elemento que não tem nada a ver com ela, que é o quê? O talento lógico-matemático de Ludwig Wittgenstein. Porque esta mesma experiência, né, poderia ser tida por qualquer imbecil. Muitos imbecis têm. É? Então, isso quer dizer que a elegância da construção não tem nada a ver com os fundamentos dela. Os fundamentos são uma experiência limitada e boboca. Deus é um sujeito que não entende nada daquilo que está falando. Agora, a construção vem de um outro elemento. As pessoas confundem. Quando as leis, elas veem tudo misturado. E elas pensam que existe uma relação intrínseca entre o conteúdo do que o sujeito está falando, né, e a elegância da construção lógica com que ele a expõe, quando realmente não há essa relação. Você jamais pode confundir o que, que é o sentido último de uma filosofia com os meios lógicos de construção dela. Porque, afinal de contas, a filosofia só é construída, entre aspas, no momento da sua exposição verbal e não no momento da intuição criativa que o sujeito teve. Na verdade, a maior parte das intuições filosóficas o sujeito tem instantaneamente. Vocês leem lá o Henri Bergson, ele explica isso maravilhosamente, ao dizer que praticamente toda filosofia é uma ou duas intuições que o sujeito teve e que ele passa o resto da vida tentando construir aquilo logicamente. Então, a complexidade e a elegância da construção não tem nada a ver com o valor da intuição originária. São elementos totalmente separados. Então, você vê que nem sempre o filósofo que tem as intuições mais valiosas, ele tem um instrumental construtivo adequado. Você vê filósofo que tem um modo de exposição totalmente fragmentário, confuso. Mas o que eles estão querendo dizer, vamos dizer, é uma experiência intuitiva que você pode refazer e cujo valor você perceberá. Wittgenstein é exatamente o contrário. Quer dizer, a construção é um maquinário de alta precisão, só que construído em cima, vamos dizer, de intuições pequenas, falsas e, na verdade, até provincianas. As afirmações que eu fiz sobre Wittgenstein, elas não vêm de uma análise que eu fiz do texto. Né? É importante ver isso. Eu não estava estudando o texto do Wittgenstein. Eu estava resumindo as consequências últimas que esta filosofia tem, não do ponto de vista do seu autor, mas do ponto de vista daquilo que ele efetivamente provoca, quer ele o saiba ou não. Então, por exemplo, um ponto que deu margem à discussão é quando eu disse que o Wittgenstein transforma o mundo num todo fechado. Então ele diz, não pode ser, porque o Wittgenstein considera que o mundo não é a realidade. O mundo é o conjunto dos estados e coisas existentes, e a realidade é o conjunto, quer dizer, é a existência mais a inexistência. Eu digo, muito bem, presta atenção no que Wittgenstein diz. A contemplação do mundo sub specie aeterne, quer dizer, sob a categoria da eternidade, é a sua contemplação como um todo limitado. O sentimento do mundo como um todo limitado é o sentimento místico. Ora, qual é a última frase do livro? Cessou aqui a linguagem só fala dos fatos do mundo, e agora entramos no silêncio contemplativo, que nos abre para a infinitude indizível. Então, o que é isso? É o sentimento místico. Portanto, o mundo do Wittgenstein fechou-se, mesmo contra a vontade dele. Ora, existe uma diferença enorme entre você compreender uma filosofia e compreender um texto. É? Compreender uma filosofia é refazer as experiências cognitivas que o sujeito fez. As experiências cognitivas do Wittgenstein são facílimas de refazer porque elas são vulgares, elas são bobas. É? Então, por exemplo, esta experiência de que a morte não é o acontecimento da vida, a morte não é vivida, qualquer pessoa que esteja viva e que não tenha aprofundado suficientemente a questão tem essa impressão. Quando eu morrer, tudo vai desaparecer. O mundo cessará. Qualquer um tem essa experiência. Nos momentos de consciência mais baixo nível de consciência, você tem exatamente esta experiência. Ele diz, se houver uma vida eterna, essa vida eterna não será tão enigmática quanto a nossa vida presente? A solução do enigma da vida no espaço e no tempo reside fora do espaço e do tempo. Eu digo que isto é inteiramente absurdo. É? Se você dissesse acima do espaço e do tempo, sim. Se os enigmas estão contidos no espaço e no tempo, como é que a solução deles pode estar colocada fora do espaço do tempo? Que solução é aquela que não abrange em si a formulação do enigma? Aquilo que está... Ele se dissesse, a solução do enigma está acima do espaço do tempo, portanto, abrange e transcende espaço e tempo, aí isso faz sentido. Mas fora do espaço do tempo não quer dizer nada. E é daí mesmo, que ele diz que Deus não se revela no mundo. Ora, se Deus não se revelasse no mundo, não haveria mundo algum. Então ele está supondo o mundo como uma entidade autoconstituída que existe independentemente de Deus. E Deus está para lá. Isso aqui é o gnosticismo da espécie mais vulgar e mais baixa. Então, é por isso que eu considero que qualquer estudo de Wittgenstein é uma perda de tempo. Por quê? É tudo uma construção feita a partir de uma experiência muito, vamos dizer, estreita, muito baixa, e que nem sequer pode alegar que ela é enriquecida, vamos dizer, por uma cultura religiosa muito grande. Então, por exemplo, Wittgenstein não havia lido nada a respeito dessas experiências de imortalidade. Ele sempre não sabe que isso existe e não procurou saber. Quando na época dele já havia muitas coisas. Por exemplo, tinha o livro do Monsenhor de Ségur, O Inferno, já estava publicado desde 1870. Mas ele não precisa disto. A experiência pessoal dele basta para ele fazer as mais ousadas generalizações e dizer: a morte não é uma experiência vivida. Então, simplesmente não sabe o que é morte. Ele acha que a morte dele é a cessação de tudo, porque ele é o limite do... ele sujeito é o limite do universo. Agora, é claro que se você tentar, se em vez de você enfocar essa filosofia, vamos dizer, pelos seus resultados últimos, não estou falando de efeitos históricos, estou dizendo resultados lógicos últimos, a que ela conduz, querendo ou não, sabendo ou não, percebendo ou não, você decidir se ater ao texto, você vai entrar numa confusão miserável da qual você nunca vai sair. Porque essa filosofia foi feita para que você não saia dela. Veja, o que aconteceu no nosso fórum é característico disso. Quer dizer, você está expondo alguma coisa e você, de passagem, fala em Wittgenstein, imediatamente Wittgenstein se torna um assunto da discussão. E esquecemos tudo mais e entramos dentro, vamos dizer, deste mar de dúvidas e enigmas que é a filosofia de Wittgenstein, e continuamos falando disto o resto da vida. Ora, um texto onde nenhuma única frase é autoelucidativa, onde toda e qualquer frase depende de uma outra frase, que por sua vez depende da primeira, que por sua vez depende de uma terceira, etc., etc., não é um texto de maneira alguma. É um labirinto. E quando você entra num labirinto, é muito difícil sair. É um labirinto exatamente como a filosofia de Kant é um labirinto. Então, podemos dizer, Wittgenstein é um novo Kant. O Kant queria que fixar os limites do conhecimento, para além do qual só havia a fé e o indizível. Wittgenstein está fazendo a mesma coisa, por meios mais elegantes. E mostrando que, se algum conhecimento é possível a respeito desses assuntos, deve ser um conhecimento mudo. Ora, ao mesmo tempo, ele diz que o conjunto de proposições que ele montou aqui é um contrassenso. E que após ter percorrido este trajeto, você joga tudo aquilo fora e lhe sobra então o quê? A contemplação muda do indizível. Eu digo, isto aqui é uma experiência mística de um garoto de 12 anos. Isto é muito vagabundo. Então, em primeiro lugar, quem disse que existe um limite fixável entre o expressável e o inexpressável? Este limite vem sendo continuamente transgredido desde que o ser humano começou a falar. Ou seja, aquilo que numa certa data era indizível se torna dizível no dia seguinte. Você vê que através da linguagem, o ser humano conquista a percepção de coisas que para eles antes eram inatingíveis. E toda a história da literatura confirma isso. Na verdade, se existe algo onde nós podemos dizer que existe um progresso, é o progresso do expressável. Se você tomar, por exemplo, os poemas de Homero, você vai ver que aquilo que Homero consegue dizer de seus personagens é um negocinho desse tamanho. Os personagens dele não têm ambiguidade interna, são todos compostos de uma vez para sempre, eles não se transformam no curso do tempo. Por quê? Ele não tinha meios linguísticos de dizer isso. Agora, você vai estudando a história da literatura ao longo dos tempos e você vai ver que esse limite vai ampliando. Então, por que dizer que onde não se pode falar, deve-se calar? Ué, onde não se pode falar, deve-se tentar melhorar a nossa linguagem para conseguir falar. Então, por que supor que para além do limite da linguagem de Wittgenstein só existe a transcendência inacessível e indizível? Isto é uma palhaçada tão pueril que ela não merece atenção. Eu confesso que eu dei atenção a isso, fiquei fascinado com a coisa na época. Porque eu não tinha examinado o assunto. E, evidentemente, a mente de Wittgenstein era mais poderosa do que a minha na época. Hoje eu não creio que seja. Hoje eu realmente tenho certeza, dó de Wittgenstein, porque era simplesmente, vamos dizer, um homem doente, de uma presunção desmedida, que criava generalizações a partir de uma visão muito estreita da realidade, portanto agia de uma maneira, vamos dizer, estritamente ideológica, porque ideologia consiste nisso, e chegava a conclusões que resultavam em prescrever limites ao que os outros podem falar. Então, é o caso de comentar, mas, bom, primeiro, isso é totalmente inadequado, porque a estrutura da nossa experiência não corresponde a isso. Na morte de um sujeito, o mundo não cessa. Aliás, nem ele mesmo cessa. O sujeito não é o limite do mundo de maneira alguma. E segundo, dizer o mundo é o conjunto dos fatos, isso é de um primarismo atroz, porque a noção de fato pressupõe a noção do mundo. E ele diz claramente, o mundo é o conjunto dos fatos e não das coisas. Eu digo, um momento. Se você pega uma coleção enorme de coisas, por exemplo, aqui eu tenho uma sala, tenho uma coleção enorme de coisas, como é que eu poderia reduzir esta sala aos fatos que estão sucedendo nela? Tem uma série de coisas aqui que não estão fazendo absolutamente nada e as quais nada está sucedendo. Tem um violão parado ali no canto, tem umas cadeiras, tem o chão, tem um tapete. Nada está sucedendo. Então, isso é uma coleção de objetos e não de fatos. Agora, dentro dessa coleção de objetos, e para uma parte ínfima deles, sucedem algumas coisas. Então, é evidente que a noção de mundo é uma coleção de objetos dentro da qual acontecem alguns fatos. Para dizer coleção, não é nem coleção, na verdade. O mundo não se apresenta a você nem como uma coisa, porque coisa teria que ser um objeto que você está vendo, nem mesmo como uma coleção de coisas, e muito menos como uma coleção de fatos. Ele se apresenta como uma unidade do seu campo de experiência, que você sabe que é ilimitado. Eu já expliquei aqui vamos dizer que a noção, vamos dizer, de um horizonte que continuamente se expande, é inerente à percepção mesma de mundo. Então, é claro que esta noção do mundo, o conjunto dos fatos, é absolutamente inaceitável. Mas ela é a expressão de uma experiência que isso Wittgenstein teve. Então, vamos dizer, pode ter uma validade poética como expressão de uma impressão. Só que a partir do momento em que isto, em que esta expressão de uma impressão individual pretende ter uma validade universal, então se torna uma empulhação. Então, o que é o Tractatus Logico-Filosófico? Bom, é uma obra poética constituída da impressão, de um, vamos dizer, da expressão lógica de um conjunto de impressões que o sujeito teve. A impressão de que a totalidade do saber sobre o mundo cessa num certo momento, num certo ponto, para além do qual só existe a experiência do indizível. Eu digo, bom, às vezes você pode ter esta impressão, às vezes você pode ter a impressão contrária. Você pode, por exemplo, ter em certo momento a impressão de que tudo está falando ao mesmo tempo, de que Deus está falando por meio de todos os objetos o tempo todo. Hã? Então, vamos dizer, a presença de Deus no mundo e em todas as coisas pode ser objeto de uma experiência pessoal. Então, por que que a experiência do Wittgenstein deveria ser mais válida do que qualquer outra, se é apenas uma impressão, se é apenas uma experiência? Então, agora, se você, em vez de você observar na filosofia, essa filosofia no seu conjunto e, portanto, nos efeitos cognitivos, psicológicos, morais, a que ela conduz em última instância, efeitos que podem ser totalmente desconhecidos do seu autor, se em vez de você analisar assim, você vai se apegar ao texto, ah, meu filho, daí nós podemos discutir indefinidamente e jamais terminaremos. Porque este texto não foi feito para elucidar nada. Esse texto foi feito para exprimir uma experiência e fechar você dentro dela. Como num teatro, quer dizer, quando você está assistindo a peça, você está dentro daquele ambiente, daquela atmosfera de experiência. Tá certo? Só que a peça termina. E o teatro de Wittgenstein pode se prolongar o resto da sua vida e você ficar discutindo o que Wittgenstein quis realmente dizer. Quando no fórum o menino alega que existem leituras circulares, né? Eu digo, bom, eu sei disso, porque isso aí muita gente diz e eu mesmo já fiquei maravilhado com isso. Só que essas leituras circulares, ou elas são em número finito, ou elas são em número infinito. Se são em número infinito, então jamais poderemos saber o que o livro quis dizer. Porque você pode montá-las em um ilimitado número de ordens. Que naturalmente vão modificar o sentido de cada frase no conjunto. Se elas são limitadas, como é precisamente o caso, então significa que cada uma delas, cada ordem pela qual você encara o texto, é em si mesma um discurso. Um discurso é, por sua natureza, um trânsito do conhecido ao desconhecido. Todo discurso, nesse sentido, tem premissas e conclusões. Mesmo o discurso poético tem premissas e conclusões. E se tem premissas e conclusões, então significa que as premissas em si mesmo não são discutidas, elas são dadas como o princípio da argumentação. E o fato é que todas as premissas que o nosso amigo coloca aí, todas elas são generalizações bobocas de experiências limitadas. Mas que, uma vez que você decidiu que você já não está interessado em realidade, mas você está interessado em Wittgenstein, ah, meu filho, aí você não vai sair de lá de dentro. E você pode alimentar discussões o resto da sua vida. Principalmente se, ouvindo uma interpretação que está analisando a filosofia, vamos dizer, a filosofia do fulano, pelos seus resultados últimos, eventualmente inconscientes para o seu próprio autor, ao ouvir isso, você se volta para o texto e diz, não, mas não é isso exatamente o que o texto está dizendo, então você está confundindo dois planos de abordar que são, na verdade, quase incomunicáveis. Porque o efeito final de uma filosofia, o resultado final, ele só coincidirá perfeitamente com a letra do texto no caso de um filósofo que tivesse uma consciência de si tão abrangente que ele fosse capaz de prever os efeitos últimos da sua própria filosofia. A prova de que Wittgenstein não sabia isso quando estava escrevendo o Tractatus Logico-Filosófico é que, a partir daí, ele começou, entrou para uma linha de investigação totalmente diferente. Então, é evidente que não existe nenhum filósofo, né, que seja capaz deste nível de previsão. Quer dizer, o resultado final de uma filosofia, vamos dizer, são consequências impremeditadas. Essas consequências podem coincidir, em mais ou menos, com as suas intenções originárias. Mas o efeito final da filosofia de Wittgenstein é desfibrar a inteligência filosófica. É enfraquecer a pessoa de uma maneira assim. Incrível. Por quê? Porque tem aquela coisa hipnótica. Você fica dentro da filosofia de Wittgenstein e fica vendo ali diferentes ordens e diferentes conexões, etc, etc. Então, isto é precisamente o que não se faz. É o que nunca se deve fazer. Né? Porque nós não estamos estudando filosofia para estudar, conhecer Wittgenstein, ou para conhecer Platão, para conhecer Aristóteles. Né? É por isso mesmo que eu sempre fui contra o estudo da filosofia por autores, entre aspas. Em primeiro lugar, porque uma filosofia não se constitui somente dos textos que a documentam. Ela se constitui dos textos, da biografia do filósofo, da experiência cognitiva dele, tá certo? E de tudo o que a documenta. A filosofia é basicamente as experiências cognitivas, acompanhadas da sua expressão textual, mais adequada ou menos adequada, mais completa ou menos completa. Isso quer dizer que os textos são somente uma parte deste negócio. Já escrevi outras vezes que os atos reais de um filósofo são interpretações que ele deu à sua filosofia. A não ser que ele faça filosofia como se ele fosse um poeta, um artista. Um poeta, a hora que ele pôs o ponto final na sua numa obra poética, não tem nenhum compromisso com ela. Ele pode escrever uma outra completamente diferente. Por quê? Porque ele escreveu a expressão de uma impressão, a expressão de uma experiência, e, no outro momento, ele pode ter outra experiência completamente diferente. É? Por exemplo, um poeta pode, vamos dizer, se converter a uma religião ou perder a sua fé religiosa. É? E a obra poética com que ele expressou a sua impossibilidade de crer num momento conserva o seu valor como documento daquela experiência. Mas ele não tem nenhum compromisso de se manter fiel a essa experiência e nem mesmo de harmonizá-la com a experiência seguinte. Mas o filósofo tem, por quê? Porque a filosofia é exatamente isto. A filosofia é a busca da unidade. Então, isso quer dizer que, primeiro, uma filosofia jamais se completa. Não é possível completar uma filosofia. A coisa está sempre em aberto. Porque a busca dessa unidade só se completa na unidade. A unidade só é atingível humanamente de maneira analógica. Tá certo? E, por isso mesmo, eu creio que não há nada na vida de um filósofo que, de certo modo, seja alheio à sua filosofia. Porque se ele está buscando coerência e unidade, ele está buscando isso como ser humano e não apenas como profissional da filosofia. Se ele estivesse buscando como profissional, ele está dizendo que um papel social pode alcançar a unidade existencial, o que é impossível, porque o papel social é uma abstração e não uma realidade. O que é a realidade é a pessoa do filósofo. Então, isso quer dizer que a busca filosófica é uma busca pessoal que compromete o indivíduo inteiro em todos os momentos da sua vida. Mesmo aqueles momentos que sejam, vamos dizer, de baixo nível de consciência, de entorpecimento, tá certo? De inconsciência quase, mesmo esses têm que ser integrados, porque a filosofia tem que dar razão desses momentos. É? Então, uma coisa interessante com relação a Wittgenstein, vocês podem observar, Eu não li a obra inteira do Wittgenstein, mas li um bocado. Eu nunca vi ele analisar um único dado da realidade. Nunca. A palavra que mais aparece nos escritos de Wittgenstein é suponhamos. Suponhamos que, ou suponha que, tudo é feito com exemplos hipotéticos. E não tem um único fato. Uai, mas se ele diz que tudo aquilo que não é afirmação de fato, tá certo? Então, é desprovido de sentido. E que, por sua vez, as afirmações que ele fez sobre a linguagem humana são insensatas, então você se divide entre o que é insensato e o que não faz sentido. E fora disso, existe o quê? O silêncio da contemplação mística do Wittgenstein. A contemplação mística dos outros não vale. Né? Então, a inspiração última do Wittgenstein é criar um obstáculo. Criar uma dificuldade lógica no caminho do seu conhecimento. E é exatamente isto é o que eu chamo de uma pegadinha. E esse é o serviço do capeta. Enrolar você de modo que você tenha um bloqueio cognitivo e não possa seguir adiante. Então, isso foi a obra do Kant, isso foi a obra do Wittgenstein. Nós podemos nos deixar, vamos dizer, dar alguma atenção a eles, enquanto você não percebe a intenção e o resultado útil. A hora que você percebeu, falou, ah, falando desse abaixo. Isso não é filosofia de maneira alguma. Por mais que, vamos dizer, o ambiente acadêmico te lisonjeie, diga que você é grande, etc, etc. E por mais grande que você seja, sob o aspecto, vamos dizer, da força de construção lógica que você tem em cima disso, e até da força persuasiva, tudo isso aí não faz parte da filosofia de maneira alguma. Então, em primeiro lugar, o contato de Wittgenstein com a realidade é precário. As experiências dele são muito limitadas e ele não busca completar essa experiência através da aquisição de cultura. Por exemplo, se ele lesse um pouco do que existe sobre, vamos dizer, experiências místicas, tá certo? Ele veria que nenhum místico, nenhum, percebeu nada fora do espaço e do tempo. Nenhum deles está falando de coisa fora do espaço e do tempo. Na própria definição de eternidade dada por Boécio é contraditória com isso, porque ele diz que a eternidade é a posse plena e simultânea de todos os seus momentos. Portanto, inclui a totalidade do espaço e do tempo. Não está fora. E o espaço e o tempo não pode ser separado disso por definição. Se é separado, o que aconteceu? O espaço e o tempo se tornou uma totalidade fechada. Wittgenstein não diz que era uma totalidade fechada, mas ele está raciocinando, sem perceber, ele está raciocinando como se fosse. Então, é isto que eu denomino, vamos dizer, de uma inabilidade filosófica monstruosa. Se você diz que, vamos dizer, se você não afirma claramente que o espaço e o tempo são limitados, mas, ao mesmo tempo, você afirma que a solução do enigma da vida está para fora do espaço e do tempo, então, o que você fez? Você acabou de fechar o espaço e o tempo. Contra a sua vontade. Quer dizer, você está proclamando uma coisa e não está nem percebendo o que está proclamando. Tanto que, e qual é? Se isto é a desembocadura final lógica da filosofia de Wittgenstein, que ele mesmo não percebe, qual é o efeito psicológico que isso tem sobre as pessoas que se deixam influenciar por isso? Exatamente isso. Você se fecha dentro do mundo wittgensteiniano e você não é capaz de mais nada, além dele, a não ser o silêncio da contemplação. Contemplação do quê? Vai saber. Contemplação de um Deus que não se manifesta no mundo. De um Deus que não aparece no mundo. Eu digo, então você, meu filho, está fora do espaço e do tempo? Como é que você está fora do espaço e do tempo se eu estou vendo você aí? É um absurdo. Não faz, não, tudo isso não faz o menor sentido. Isso é uma bobajada sem fim. Agora, deixe de se... Deixe de você interessar-se pela realidade da experiência, ele começa a se interessar por Wittgenstein ou por Kant, e é isso que vai acontecer. Você não pode... O autor daquele livro, comentário sobre os 20 arcanos maiores do tarô, 22 arcanos maiores do tarô, que é um autor anônimo, que é um padre alemão, ele deu um lembrete que no começo, a primeira vez que eu li, quase me ofendeu. Ele disse, toda filosofia é feitiçaria. Né? Todo sistema, um sistema filosófico pode ser tão danoso quanto uma feitiçaria. Porque te prende dentro de um conjunto de expressões, de impressões, que foram vivenciadas por uma mente mais poderosa que a sua, e que simplesmente vão te afastar da experiência da realidade. E dificilmente você... Por isso que, por exemplo, Ortega y Gasset fala da jaula kantiana. Né? E que só, o único jeito de sair da jaula kantiana é comê-la. Eu digo, bom, não é comê-la. Você não precisa engolir tudo o que Kant disse. É só você perceber no começo, na base daquilo, na base que é ao mesmo tempo a sua conclusão final, algum contrassenso, estupidez monumental, e você joga tudo aquilo fora. Então, Kant, no começo, também impressiona muito. Só que na hora que você vê que ele próprio, Kant, é sempre sujeito e nunca objeto, você diz, epa, isso é uma experiência muito limitada da realidade. E por que que eu vou perder anos da minha vida lendo conclusões que você tirou de uma experiência muito limitada da realidade? Você que... A vida do Kant parece a memória do Bob Hope, que chama Nunca Saí de Casa. Então, quer dizer, uma mente construtiva enormemente poderosa baseada numa experiência existencial muito limitada. Ora, você vê, Wittgenstein viveu num período extremamente rico de acontecimento. E ele daí tirou a conclusão de que a melhor maneira de combater o nazismo era entrar no Comintern. E por aí você vê o nível de lucidez histórica desse sujeito. Eu acho que a função de um filósofo é compreender a realidade do que está se passando dele. E não ele fazer construir arapucas lógicas para prender as pessoas lá dentro. Então, se você não compreende o seu ambiente existencial, o ambiente histórico no qual você está vivendo, você não compreende nada. Vejam que a filosofia começa na Grécia, com Sócrates, como filosofia política. É uma meditação sobre a condição sociopolítica em que ele estava vivendo. Toda a filosofia de Platão também é motivada por isto. Então, vamos dizer, as questões filosóficas mais técnicas, por assim dizer, você só chega aos poucos. Porque você depende delas para entender a situação que você está vivendo. Então, se as últimas aulas se desviaram para uma discussão sobre Wittgenstein, isso é porque a filosofia de Wittgenstein foi feita para isto. Para desviar você das questões fundamentais e colocar você num esforço monstruoso de interpretação do texto de Wittgenstein. Agora, se você procurar na obra inteira, você não acha uma análise de uma coisa real, de um fato de experiência real. Mesmo a teoria dele sobre os jogos de linguagem, ele só pode dizer, quando ele diz, olha, existem tais ou quais jogos de linguagem, digo, mas você está se referindo à realidade ou esse é só mais um jogo de linguagem? Na segunda hipótese, o que você está falando não tem importância nenhuma. E na primeira parte, você está dizendo que existe algo que não é jogo de linguagem. Então, para que serve a sua noção de jogos de linguagem? Eu só posso chamar uma coisa de jogo se existe outra que não é jogo. Isso, quem quer que tenha jogado uma partida de futebol de botão, sabe disso. Quer dizer, quando chama o uso da linguagem, chama de jogo, ele está usando uma metáfora. Só que ele está tomando essa metáfora como se fosse realidade. Ora, por exemplo, nós estamos aqui num jogo de futebol e lá pelas tantas o seu fulano mete um pontapé na canela do outro. Eu digo, a dor na canela também é jogo? Não, ela não faz parte do jogo. Não faz parte desse jogo e não faz parte de jogo nenhum. Ela é o que se chama realidade. Se não há um fundo de realidade, não pode haver um jogo. Agora, se você reduz tudo a jogo, muito bem, então voltamos ao começo. Você tem uma experiência pequenininha e você quis montar um sistema de modo que as pessoas jogassem o seu jogo. Agora, para que eu vou jogar esse jogo se ele não serve para nada, se ele está completamente deslocado em relação às finalidades próprias da filosofia e deslocado em relação à própria vida? Tá? Então, fica aí explicar essa parte. Vamos fazer uma pausa. Então, vamos voltar aqui, vamos retomar. Então, em primeiro lugar, eu queria esclarecer que, no meu modesto entendimento, compreender uma filosofia não é você estudar todas as suas conexões internas, a estrutura inteira da sua argumentação e sobretudo, a organização dos textos que a expressa. É você conseguir remontar dos textos às experiências cognitivas fundamentais que geraram essa filosofia. Assim como, por exemplo, você compreender uma obra de arte literária é exatamente a mesma coisa. Quer dizer, você vai remontar a uma experiência imaginativa. Se você captou essa experiência imaginativa, bom, então você entendeu a obra, ainda que você não tenha, vamos dizer, a visão completa de toda a organização interna, de toda a estrutura, etc, etc. Se isso vale na literatura, vale ainda mais na filosofia, onde nunca se pode pretender que a expressão verbal, que a expressão escrita, foi perfeitamente adequada à experiência originária. Ela nunca é perfeitamente adequada. Então, na obra literária, você tem que ter, mas evidentemente, um respeito pela integridade do texto. Mas na filosofia, o respeito pela integridade do texto é somente pelo lado filológico. Você não vai deformar o que o sujeito disse. Porém, sempre você deve tentar ir para além do texto e penetrar na experiência cognitiva fundamental. Uma vez que você chegou aí, você tem uma compreensão satisfatória. E se você fizer isso, vamos dizer, com vários filósofos, e você conseguir encaixá-los numa sequência histórica, então você pode fazer uma verdadeira história, quer dizer, uma história de experiências reais que se passaram com seres humanos reais num certo tempo histórico entre os quais houve uma certa comunicação. Não é isso? Lembre-se que o método que eu descrevi, que é o método usado pelo Dardo Scavino, pelo Soloviov, no texto que nós vamos estudar depois, ele pressupõe esta capacidade. Mas eu acho que esses dois autores, tanto o Scavino quanto o Soloviov, não prestaram muita atenção a este aspecto da coisa. Eles estiveram mais interessados na continuidade de um raciocínio, como se uma sequência de autores fosse um raciocínio desenvolvido por uma pessoa só. Então, nesse sentido, eles estão fazendo a história de doutrinas. Mas, como observou, muito bem observado, o Erich Wegener, não existe história de doutrinas. Né? Só existe história de acontecimentos reais, que se passaram com seres humanos reais. Então, nós temos que remontar, temos que sair da pura expressão da doutrina, ainda que seja a expressão mais fidedigna, tá certo? E remontar às experiências profundas. O que você vai dizer das experiências profundas, às vezes, não parece inteiramente justificado pelo texto. Porque você está falando de coisas que não estão ditas no texto, né? Mas são coisas das quais o texto parte e às quais ele chega. Agora, completamente inverso é o método que se consagrou, por exemplo, na USP, que é o método inventado pelo Marcel Guéroult, que é o método de ficar analisando a estrutura do texto. Ele diz, bom, você pode entender um texto perfeitamente e não entender nada da filosofia que está ali. Porque você está partindo da premissa errada de que o texto é uma expressão perfeita da filosofia. Quando não é. Quer dizer, a inteligência filosófica consiste em ser capaz de fazer certas experiências cognitivas e não necessariamente em ser capaz de expressá-las verbalmente da maneira mais adequada. Praticamente, nós podemos dizer que nenhuma expressão de filosofia é adequada. Eu já expliquei outras vezes que a filosofia não se compõe dos textos de um filósofo, mas se compõe daquilo que nós chamamos o filosofema, quer dizer, são realmente as experiências cognitivas. Né? Então, para você provar que a experiência cognitiva foi esta ou aquela, você precisaria de um trabalho que iria muito além da análise do texto. Você teria que ter a análise do texto, mais o elemento biográfico, mais uma análise psicológica, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo, e daí, pumba, você teria lá, vamos dizer, a perfeita expressão da experiência cognitiva. Eu acho que algo disso é o que nós vemos no livro do Paul Friedlander sobre Platão. Eu não conheço outro exemplo de livro que tenha conseguido fazer isso tão bem. E mesmo assim, o livro do Paul Friedlander não é completo, porque não abarca o famoso ensinamento não escrito. O simples fato de que existe esse ensinamento não escrito de Platão mostra que eu tenho razão, que eu tenho razão no que eu estou dizendo. Porque o essencial do que Platão tinha a dizer não foi dito por escrito. E, no entanto, se trata de experiências cognitivas perfeitamente identificáveis. E uma parte delas foi captada pelo Paul Friedlander, outra parte pelo Giovanni Reale. Tá certo? Então, isso é que é compreender a filosofia. Compreender uma filosofia é isto. Não é você ficar analisando texto, de maneira alguma. Às vezes você deve passar pela análise do texto, mas às vezes ela não é tão significativa. Por quê? Um texto nunca vai te dizer com precisão qual é o peso existencial que o filósofo dava àquilo que ele está dizendo. E este peso existencial é parte integrante da filosofia, como experiência cognitiva. Tá certo? Então, por exemplo, eu já dei esse exemplo uma vez. Quando Sócrates aceita alegremente a condenação à morte, porque ele sabe que ele vai para uma vida melhor, então ele está dando uma interpretação da sua própria doutrina sobre a imortalidade da alma. Se, diante da morte, ele recuasse, então a interpretação seria outra, completamente diferente. Porque mudaria o peso da doutrina. Né? O peso é quanto você confia no que você está dizendo. Você está apresentando isto como uma afirmação sobre a realidade ou como uma hipótese que você pensou? É claro que as duas coisas não têm o mesmo peso e não têm o mesmo valor filosófico. Então, por isso que eu digo que a vida do filósofo, se não inteira, pelo menos em alguns momentos, ela é uma interpretação que o filósofo dá à sua própria filosofia. E é nesta interpretação que está o verdadeiro entendimento da filosofia, e não simplesmente no texto. O simples fato de que filósofos importantes não tenham escrito nada, tá certo? Ou de que tenham deixado escrito meramente fragmentário, já nos mostram que a filosofia é uma coisa e os textos filosóficos são outra, completamente diferente. Outra nas quais se expressa uma parte da filosofia. Então, o método que eu usei para chegar às conclusões a que cheguei sobre Wittgenstein foi exatamente esse. Embora eu tenha, na juventude, prestado muito mais atenção a Wittgenstein do que ele merecia. Então, se vocês lerem aquela porcaria de prefácio que eu fiz ao livro do Alan Watts, que foi publicado no Brasil como Tabu, né, que é um título medonho, né, e publicado pela editora 3, isso aí eu nem lembro quanto foi, 70 e pouco, vocês vão ver o fascínio que eu tinha por Wittgenstein na época. Agora, houve uma pergunta aqui de um aluno presente que eu gostaria que ele repetisse, porque acho que é uma coisa de interesse geral. Você quer falar mais perto para eles poderem ouvir? A gente ia no começo do curso, né, falar de todos os pré-requisitos pessoais, né, para a gente seguir na filosofia, e me parece que um imprescindível e que para você foi muito presente, muito constante, foi essa confiança na capacidade de conhecer. E me parece que ele foi imprescindível para você, e eu não tenho certeza que todos nós temos desse mesmo grau. Acho que nós temos algumas dúvidas, algumas vacilações, e se não é o caso, de alguma forma você passar para a gente isso, como ter esse espírito. Uhum. Mais ou menos. Bom, me lembro que uma das primeiras sentenças filosóficas que eu li... Ficou baixo. Hã? Ficou... Então, repete de novo aqui, mais pertinho. Bem pertinho, bem pertinho. A gente, no começo do curso, ia discutir, né, os pré-requisitos pessoais para a gente seguir na filosofia, antes de entrar propriamente nela. Me parece que, no seu caso, o que foi muito constante, muito presente sempre, foi essa confiança na capacidade de conhecer. E eu não sei se a gente, se os seus alunos, nós a temos, e se não é imprescindível, de alguma forma, passar isso para nós também. Então, agora todos ouviram a pergunta? Muito bem. Uma das primeiras sentenças filosóficas que eu li, e que eu acho que foi decisiva para a minha vida, foi a de Hegel, quando ele diz: a confiança no poder do espírito é a primeira condição da investigação filosófica. Se você não acredita que é possível conhecer nada, então você não vai se aventurar, tá certo? Num caminho de conhecimento. Se você não acredita que você pode vencer uma luta de boxe, você não subirá ao ringue. Se você está absolutamente convencido que você só vai apanhar, você certamente não irá lá. Se você já está apostando no fracasso, não vai dar. Agora, biograficamente, o que determinou que eu aceitasse essa premissa e que eu exercesse essa confiança foram fatos de ordem negativa que tiveram um efeito positivo, tá certo? E esses fatos constituíram basicamente uma solidão intelectual brutal. Não tem com quem conversar, tá certo? Não só não ter com quem conversar, como não ter, no início da minha vida, nenhuma perspectiva de ascensão social, nem de carreira como escritor, nem coisa nenhuma. Ou seja, aos 20 e poucos anos eu cheguei à conclusão de que todas as portas estavam fechadas, eu não iria a parte alguma. Eu estava ali como um prisioneiro num meio totalmente deprimente, intelectualmente deprimente, a um nível que hoje em dia acho que vocês não podem nem imaginar. E eu coloquei para mim a seguinte coisa: falei, não, eu desejo o conhecimento, eu desejo a compreensão da realidade, mesmo que eu não consiga fazer nada com ela socialmente, mesmo que eu não consiga transformá-la num trabalho, né? Ver, na época eu estava trabalhando como jornalista, como copy desk, eu falei, bom, eu vou ficar o resto da minha vida corrigindo besteira que os outros escreveram, eu não tenho perspectiva profissional fora disso, ninguém vai se interessar pelo que eu estou estudando, né? Nem dentro da minha família, nem em volta, e não obstante, eu quero o conhecimento, quero essa compreensão. Da qual só haverá uma testemunha, é Deus. Deus sabe o que eu estou sabendo. Ele sabe muito mais do que eu sei. Tá certo? E se ele sabe tudo, ele pode me mostrar um pouquinho à medida que eu for perguntando ou precisando. Tá certo? Então, vamos dizer, eu confiei no meu poder de conhecimento porque eu não tinha mais nada em que confiar. Então, é uma situação enormemente compressiva que acabou tendo um efeito benéfico no fim das contas. Eu sei que a maioria das pessoas que entra nesta ordem de estudos não tem esta, não tem, nem viveu a situação que eu vivi e nem tem esta confiança. Mas se não tem, é melhor você adquiri-la. Porque se você não confia no seu poder de conhecimento, você vai confiar em quê? Em mim? Ou nos autores que você lê? Aí você está liquidado, porque todos nós vamos te decepcionar, mesmo porque eu não estarei com você 24 horas por dia para tirar você das suas dúvidas, né? Nem eu, nem Platão, nem Aristóteles, nem ninguém. Então, lembra essa sentença de Hegel: se você não confia na possibilidade de conhecimento, não entra nisso. Por outro lado, é preciso você lembrar que a possibilidade de conhecimento, ela se desenvolve e ela se manifesta no tempo. É outra frase que também sempre me impressionou: veritas filia temporis, a verdade é filha do tempo, dizia Santo Tomás de Aquino. Portanto, às vezes, quando você tem uma pergunta, pode ser que você leve 20, 30, 40, 50 anos para responder. E se você não é capaz de suportar uma quantidade imensa de perguntas sem respostas, você também não vai poder avançar nenhum metro no caminho da filosofia. Então é preciso que você deixe de exigir a resposta imediata. Então, se você quer saber uma determinada coisa, mas aquilo permanece na sua mente como um enigma insolúvel, diga isso para você. Mas por que eu preciso saber disso exatamente agora? Por que eu não posso saber o ano que vem, ou no fim da minha vida? Então você tem que deixar, vamos dizer, que o próprio Deus dê a cronologia do que você vai compreender. É Ele que dirige o processo e não você. Ele é a fonte do conhecimento. Você está apenas pedindo. Você não é fonte. Você está recebendo. Você nem sabe de onde vem. Então, vamos dizer, a confiança no poder do conhecimento e a paciência com a ignorância são as duas condições sem as quais não vai. Está compreendendo? Mas lembre-se sempre disso. Quer dizer, você está estudando isso para quê? Qual é a sua finalidade? Se você pretende ser um intelectual acadêmico aceitável nos meios universitários hoje em dia, você vai ter que praticar a filosofia como eles praticam. Eu sugiro, desista disso, porque isso é uma perversão. Por exemplo, se você vai na USP, você vai ter que praticar lá o método Guerru e ficar lá destrinchando o texto pedacinho por pedacinho, e você nunca vai sair disso. Eu acho até engraçado que quando se percebeu que os métodos da USP eram totalmente estéreis, que não se, depois de 50 anos não tinha produzido um único filósofo, então eles inventaram a história que não, nós não produzimos filósofos, mas nós produzimos excelentes historiadores da filosofia. Eu digo, me mostra uma história da filosofia escrita por um autor uspiano. Não tem nenhuma. Nem sequer da filosofia brasileira. Então, que historiadores é esse? São filósofos que não filosofam e historiadores que não escrevem livros de história. Eu falo, então são os filólogos que estudam texto. Eu digo, me mostra uma obra filológica importante, escrita por alguém da Faculdade de Filosofia da USP. Deu um trabalho filológico, por exemplo, é esse que eu fiz com A Sabedoria das Leis Eternas. Não é uma edição crítica, mas é um trabalho filológico de reconstituição do texto. Pelo menos um trabalho inicial. Eu não vi que nenhum filósofo da USP tivesse tido esse trabalho com qualquer texto filosófico, porque eles só lidam com textos que já estão trabalhados, que já vêm em edições críticas da Europa, e onde todos os problemas textuais estão resolvidos. Então, não, simplesmente, não tem trabalho filológico a fazer. Se pegassem, por exemplo, algum filósofo brasileiro, mal publicado, etc, etc, bom, teriam esse problema, mas eles não se interessam por filosofia brasileira, só pela deles mesmo. E não vai dizer que o sujeito vai fazer um trabalho filológico no seu próprio texto. Não, não faz sentido. Então, tudo aquilo é um esforço vão, é uma perversão do conhecimento que vai fixar você para sempre no exame de picuinhas. Agora, uma coleção de picuinhas organizada logicamente ou pedagogicamente impressiona bastante, mas é só demonstração de força, não tem em si mesmo utilidade nenhuma. Tem que lembrar, o objetivo da filosofia não é criar textos filosóficos, é criar filósofos. E o filósofo é o sujeito capaz de vivenciar a unidade do conhecimento na unidade da consciência e vice-versa. É claro que é uma unidade tensional, porque a todo momento entram novos elementos antagônicos que você tem que reharmonizar de novo, de novo, de novo, reconhecendo sempre as cotas de contradição e de tensão insolúveis. Não é isso? Mas este é o seu esforço, é isso que você se propôs, é isso que Sócrates fez, é isso que Platão fez, é isso que Aristóteles fez. E como eu acredito ter demonstrado isso no curso História Essencial da Filosofia, a história da filosofia não tem unidade sob aspecto nenhum, essa unidade que Hegel pretende ver, que Solovyov pretende ver, que Dardo Scavino pretende ver, essa unidade não existe, ela é uma construção, tá certo? Ex post facto. E a filosofia só tem alguma unidade enquanto sucessão de respostas e de reações a uma proposta inicial. Reações que podem chegar até a rejeição completa da proposta, como se vê, por exemplo, em Nietzsche. Ou, no próprio Wittgenstein, quer dizer, ele não aceita o projeto filosófico. E ele faz uma crítica, então, baseada, vamos dizer, em experiências como essa, de que quando você morre, o mundo acaba. Que é uma bobagem, evidentemente, Então, baseado nessas suas experiências profundíssimas, o jeito faz uma crítica de toda a filosofia, né? E as pessoas ainda... Não, tem gente que está desocupada o suficiente para prestar atenção nisso. Agora, se o seu problema é demonstrar conhecimento filosófico, cultura filosófica, segundo os cânones da universidade, especialmente da universidade brasileira, ah, então, meu filho, você vai ter que examinar muitos textos com muito cuidado e você mostrar que você dominou aquilo nos mais mínimos detalhes. Agora, você pode passar a vida fazendo isso sem perceber qual é a experiência cognitiva fundamental que está ali. Por quê? Às vezes, quando você percebe, quando depois de você ter perdido anos da sua vida destrinchando o texto filosófico, quando você descobre a experiência fundamental e você diz, é só isto? É esta bobagem? Hã? Eu digo, olha, daí você vai ter que confessar que você foi feito de palhaço. Eu perdi meu precioso tempo. Eu, por experiência, sei que quando as pessoas acreditam numa palhaçada, quando elas percebem que é palhaçada, elas entram numa crise. É? Em vez de confessar, olha, paguei mico de novo. Olha, eu paguei mico inúmeras vezes. Né? Eu passei por inúmeras experiências desse tipo, não só com autores, mas entrando em grupos, em organizações, etc, etc. Só que esta é outra, a segunda parte da pergunta que o nosso aluno Fábio tinha feito aqui. Né? Em cada uma dessas ocasiões, eu entrava com a seguinte disposição. E é como você deve entrar no estudo de qualquer autor filosófico, ou no estudo de qualquer escola filosófica, ou escola mística, ou seja lá o que for. Né? Eu vou fazer tudo o que me mandarem, e vou fazer com toda a boa vontade do mundo, sem criticar. Sem criticar, sem analisar, nem coisa nenhuma. Para eu perceber qual é o resultado. Ou seja, que resultado se obtém quando se segue essa instrução da maneira mais honesta e obediente possível, sem nada colocar nela nem tirar, sem alterar nada. Né? Então, foi assim que eu li vários filósofos, seguindo, né, o trajeto deles, até o momento em que eu percebesse qual era a experiência filosófica fundamental, e daí eu poder dizer, bom, isto vale alguma coisa ou não vale nada. Né? Do mesmo modo, por exemplo, quando eu entrei no grupo Gurdjieffiano, né, me submeti a todas aquelas práticas horrorosas do Gurdjieff, aquelas disciplinas, fiz tudo aquilo, sabe, de bom coração, sem nada afirmar nem negar. Entrei com um verdadeiro espírito experimental. Tá certo? Agora, você não pode entrar com o espírito experimental crítico, analisando cada coisa. Você não pode fazer isso, porque senão você não tem experiência. Você tem uma, vamos dizer, uma barreira intelectual que te impede de participar da experiência. Agora, esta participação, vamos dizer, sincera, sem adesão total, nem repulsa, é uma coisa que é difícil de fazer. E você, eu vejo que, eu não conheço ninguém que tenha feito isso. Quando as pessoas entram, sei lá, no Partido Comunista, num grupo gurdjieffiano, na escola teosófica, tá certo? No Seishonoye, ou qualquer coisa assim, ou elas entram com espírito crítico, ou entram de todo o coração crendo naquilo. Ora, isso quer dizer que se você se decepcionar com a coisa, então seu mundo caiu, você vai ter uma crise. Eu, se eu fosse ter uma crise cada vez que eu me decepcionei com uma coisa dessa, eu estaria morto já. Mas, como eu entrava com este espírito de total boa vontade, tá certo? De viver uma experiência, e só isto, então eu entrava para um lado, saía pelo outro, sem nada sofrer, a não ser, às vezes, alguma inimizade que me sobrava, e levando a experiência. Então, eu estava contando aqui, eu fiz 8 psicanálises, né? Cada uma delas foi uma experiência. Então, quando eu digo, ah, tudo isso não serve para nada, eu sei o que eu estou falando. Tá certo? Mas eu vivi aquilo com toda boa vontade. Sem medo de ser alterado. Mas eu não precisava ter esse medo, por quê? Porque eu sabia que no fundo de mim permanecia algo que era inalterado. Que era o quê? A confiança no conhecimento. Né? E a confiança no guiamento divino do conhecimento. Eu digo, olha, eu não sei o que é isso. Eu não sei no que vai dar, mas Deus sabe. Né? Então, mais dia, menos dia, ele me faz. Se eu agir honestamente em todos os passos da experiência, Deus me mostrará o que eu quero saber. Sempre mostrou, isso nunca falhou. Às vezes, certas experiências nos levam a conclusões paradoxais, enormemente complexas, difíceis de transmitir. Por exemplo, a minha experiência com o estudo da astrologia. Olha, a astrologia é um bicho de sete cabeças. É um mar de contradições que não acaba mais. Acho que não tem um livro de astrologia que diga a mesma coisa que o outro. Então, lá, isso aqui, eu pensei assim, isso vai me dar muito trabalho. Vai levar muitos anos para chegar a uma conclusão. Então, eu fiquei no meio daquilo, sem afirmar nem negar, com o espírito experimental, e cheguei a umas tantas conclusões que eu expus nos cursos da chamada astrocaracterologia. Quando eu expus as conclusões, eu vi que eu estava livre daquele assunto. Falei, eu não preciso mais estudar esse assunto. Por quê? Porque eu cheguei a X conclusões, e daqui para diante, eu estou livre para tratar de outros assuntos. Agora, eu lembro que uma vez, um parente meu, quando soube que eu estava estudando negócio de astrologia, ele falou, escuta, mas você acredita mesmo nisso ou é um meio de vida? Eu falei, e agora você me pegou, porque não é nenhuma coisa e nem a outra. É, como dizer, uma experiência cognitiva que eu estou fazendo, mas você não vai entender o que eu estou querendo dizer com experiência cognitiva, hein? Porque você só concebe duas coisas, ou crença, ou trapaça. Então, você só concebe dois tipos de seres humanos, o vigarista e o otário. Eu gostaria de não ser nenhuma coisa nem a outra, mas isso parece que está além da imaginação nacional. Então, quando você lê um autor, sobretudo, quando é um autor que está exigindo de você, no início, a aceitação de certas afirmações que, no fundo, você não pode aceitar, é com esse espírito que você tem que entrar. Você fala, bom, vamos ver no que vai dar. Então, você se deixa conduzir para aquele autor, mas sempre procurando, por trás do texto, o ser humano real, que teve uma experiência cognitiva real. Vou dizer, quem é esse cara? Vamos ver o que ele tem a me dizer. E quando você vai ver, às vezes, por trás de um conjunto de construções lógicas enormemente complicadas, a experiência cognitiva é de uma pobreza, assim, patética. Daí você fala, não, perdi meu tempo. Eu acho que eu perdi meu tempo estudando Kant. Tinha uns 3 ou 4 anos nisso, girando em torno de, não sabia como sair. Descartes foi mais rápido. Descartes, logo na primeira, eu já percebi, quando ele diz que o cogito não é um raciocínio que ele fez, mas experiências cognitivas que ele viveu, eu digo, não é não. A experiência cognitiva, tal como você está descrevendo, não pode ser vivida. Ela não pode acontecer. A sua experiência cognitiva foi outra. E você está escondendo a sua verdadeira experiência cognitiva por trás dessa. A experiência cognitiva dele, que eu descrevi na segunda parte do Descartes e a Psicologia da Dúvida, foi uma experiência terrorífica de confronto com o demônio. Esta foi a verdadeira experiência que ele teve. E ele, então, disfarça, querendo dizer que foi uma experiência científica que ele fez. Não foi. Certo? Então, no caso, o próprio relato que ele oferece da experiência encobre a verdadeira experiência. E aí você precisa cavar, não o texto, mas as condições sem as quais o texto não poderia ser escrito. Presta atenção. Analisando o texto, você nunca vai perceber isso. Isso não está no texto. Agora, se você tomar o texto não como conteúdo da filosofia, mas como expressão parcial, posterior, temporária e deficiente de certas experiências cognitivas, você chega até as experiências cognitivas, as revivencia e aí você entende a filosofia. Agora aqui, tem outras perguntas aqui. Miriam Macedo. Professor Olavo, suas aulas são melhores que pudim de leite condensado. Deus preserve e dê longa vida. A você também, Miriam. A distinção entre herança cultural e experiência do mundo real, enfatizada na aula de hoje, pulveriza a argumentação cretina usada pelos defensores do relativismo cultural de que enterrar vivas crianças defeituosas, como faz o Yanomamis, é prática que o homem branco deve respeitar. É só perguntar aos relativistas se as crianças enterradas vivas só morrem culturalmente. Então, é exatamente isso. Quer dizer, você não pode supor, como diz toda esta escola, essa corrente, vamos dizer que o núcleo de experiências, vamos dizer, pré-filosóficas ou pré-científicas ou até pré-verbais é constituído de uma herança cultural. Não é. A herança cultural faz parte disso, mas não é tudo. Inclusive porque toda e qualquer herança cultural, ela já vem com um elemento de incerteza e de relatividade. Porque o aprendizado de qualquer elemento da cultura, ele é problemático em si. Quando, né, você põe um bolo em cima da mesa e manda a criança não comer, você acha que ela vai aceitar isso aí na maior? Não, é difícil ela entender. Fala, não, nós vamos ter uma festa daqui a pouco, só pode comer a partir de certa hora. Eu digo, não há nada natural nisso, é? Se não existisse, vamos dizer, a reação natural da criança, aonde iria entrar a herança cultural? Eu digo, você acha que fome é herança cultural? Hã? Certamente não é. Então, mais ainda, eu não estou dizendo que este elemento pré-verbal, não sendo cultural, é inteiramente físico. Eu não estou dizendo, porque a diferença entre o físico e o não físico é cultural. Hã? Eu estou falando é daquilo que o Louis Lavelle tão maravilhosamente expressou como presença total. Você está na presença total que te inclui, e essa é que é a experiência fundamental do mundo. Herança cultural é um pedacinho disto. Como você poderia viver dentro da sua herança cultural? Para pensar um pouco. Quer dizer, antes você precisa ter nascido. Nascido é uma experiência, nascer é uma experiência cultural? Não, mas ela é só física? Será, por exemplo, que as condições, né, do seu parto não se impregnarão em você de alguma maneira e você não terá recordações de antes? Eu digo, será que tudo isso é cultural? Não é nem cultural e nem natural, meu filho. Faz parte simplesmente, vamos dizer, da experiência de estar no mundo. Então, não é possível você reduzir a sua experiência do mundo a elementos culturais, e muito menos naturais. Porque a distinção entre natural e cultural, meu filho, ela é cultural. Você estuda um pouco o Erich Fögering, o que era civilizações cosmológicas, e você vê o trabalho que deu para a humanidade conseguir distinguir cultura de natureza. Então, vamos lá. Marcela Andrade. Isso não é uma pergunta, é apenas um relato. Quando o curso estava na aula 24, comecei a namorar um rapaz aqui da minha cidade. Logo começamos, eu percebi que teria uns problemas se ele não entrasse no curso. E tomei para mim, ingenuamente, a tarefa de trazê-lo para o curso de filosofia. Ele é um rapaz talentoso, tinha grande interesse por Nietzsche e vivia mergulhando num oceano de incertezas filosoficamente provocadas. Muito bem, às vezes ele vinha me visitar ao sábado e eu estava assistindo à aula. A ocasião em que ele sentava ao meu lado, eu via também. Um dia, creio que lá pela aula 38, ele ficou muito impressionado, mas sem saber como se expressar. Foi balbuciando algumas coisas e eu, bem, interpretei aquilo de uma maneira totalmente errada e comecei uma tempestade verbal. Disse a ele um monte de coisas, que não deveriam ser começado a namorar, que não era aquilo que eu queria, etc, etc. E ele, como sempre muito calado, não dizia nada, apenas ia absorvendo até chegar no limite. Marcela, como algumas pessoas podem ser tão inteligentes e não ver uma coisa que está na sua cara? Sabe o que eu estou pensando em fazer? Entrar no curso e terminar com você. Quando eu percebi, e foi instantaneamente, o tamanho da minha incompreensão, fiquei muito triste, decepcionado mesmo. A máscara de profundidade caiu no mesmo instante e eu me vi tão rasa, tão leviana de vista, tão estupidamente superficial. Tá, blá, blá, blá, blá. O resultado, professor, é que ele entrou no curso e nós não terminamos, graças a Deus. Né? Hoje está na aula 42, as coisas que temos passado em relação ao curso são dignas mesmo de um romance. Bom, muito bem, esse é o relato. Olha, Marcela, faz tempo que eu sou um grande casamenteiro. Tá? Eu já criei, involuntariamente, né? Montão de casamentos. Está aqui o Alessandro. Aconteceu também assim, já está entendendo? Então, por quê? Repito, o amor é aquilo que dizia Santo Tomás de Aquino. Idem vele, idem nolle. Querer as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas. É na medida que vocês amam as mesmas coisas que vocês se amam uns aos outros. Quer dizer, aquela mera simpatia, atração mútua, aquilo ainda não é o amor, aquilo é apenas o estopim, é o gatilho. Né? Depois precisa vir muito mais do que isso, senão a coisa não se realiza. Então, se vocês dois estão acompanhando junto esse curso, então vocês vão desenvolvendo amor pelas mesmas coisas, coisas que nos transcendem a todos infinitamente. E isto une as pessoas. Une muito mais do que impulso sexual, porque impulso sexual acaba, né? Aliás, ele só vem para acabar, não é isso? Então ele tem uma tensão e daí dá um teco que você chama de orgasmo e daí acabou. Então, ele não pode ser a base. Né? Então, falta muita coisa. E a base fundamental, vamos dizer, é esse amor a algo que está acima de nós. Tá certo? Não está fora do espaço do tempo, né? Como diria Wittgenstein, mas está acima. E, portanto, também, né, nos abrange. Quer dizer, o amor a Deus e o amor ao próximo, às vezes, se confundem de tal maneira que você não sabe mais direito o que é um e o que é outro. Tá certo? E, vamos dizer, essa é uma experiência que nós temos o direito de ter, temos a obrigação até de ter. Então, estou muito feliz com o resultado. Né? Everaldo Manuel Luz. Na aula 63, uma das mais instigantes das que já assisti, não ficou claro para mim o salto dado para invalidar o método científico moderno a partir do conceito de fato concreto. Penso, mas eu não invalidei o método científico moderno. Né? Eu não me lembro de tê-lo invalidado. Eu disse apenas que o fundamento da racionalidade dele não está nele, está em outra coisa. E, segundo, que a área de aplicabilidade dele é muito menor do que as pessoas imaginam. Por exemplo, a ideia de que seja possível você construir, vamos dizer, a concepção total do universo. Ah, agora, aqui nós já temos várias ciências, elas estão perfeitas, agora só resta unificar o conjunto. Isso é uma coisa absolutamente pueril. Não é possível uma concepção científica integral do universo a não ser falsa. Porque, quer dizer, é da natureza mesma da ciência não estudar nenhum fato concreto. É da natureza da realidade ela constituir-se. É da natureza da experiência ela constituir-se de fatos concretos, experiências concretas. Seria possível, teoricamente, uma concepção integral da matéria? A pergunta, seria possível uma concepção integral da matéria? Eu não acredito. Não acredito, não acredito de jeito nenhum. Por quê? Quando você estuda a matéria, você passa além dela. Quer dizer, o conceito de matéria que se tem, por exemplo, hoje em física quântica, já não tem, não tem nada de material ali. Pelo simples fato de se chamar um quantum. Um quantum é constituído exclusivamente de quantidade. Não há matéria ali. Então, essa é a tese do Wolfgang Schmidt, no livro de Quantum Enigma, que, aliás, o Rafael de Paula acaba de traduzir, e que vai ser publicado em português, brevemente, com um prefácio meu. É que todos os enigmas e as contradições, não de natureza física, mas de natureza gnoseológica e ontológica, que aparecem da física quântica, se resolvem facilmente se você entender que a matéria da qual eles estão falando, né, não é a matéria no sentido da física clássica, da física de Newton, mas é aquilo que Santo Tomás de Aquino chamava matéria secunda, que tem, vamos dizer, tem a matéria-prima, que é totalmente carente de qualidades, não tem qualidade nenhuma, é pura, mera potencialidade, mera virtualidade, mas acima dela você tem um nível um pouco mais especificado de matéria, que é constituído exclusivamente de quantidade. Então, pergunta o Wolfgang Schmidt, por que que quando você observa a conduta de uma partícula, essa conduta é alterada? É porque você está fazendo, vamos dizer, uma confusão, a simples observação confunde dois níveis, porque o instrumento de observação é matéria no sentido da física clássica. Né? Ele ocupa um lugar no espaço, ele tem peso, é matéria visível, matéria sensível. Né? E a matéria que você está estudando está num outro nível. Então nunca pode haver uma perfeita adequação entre as duas coisas. Está entendendo? Então não é que a física quântica esteja errada, ou seja, incapaz de corrigir os seus cálculos ali. Não, aquilo simplesmente não é possível. Não é possível que aquilo que você obtém do estudo da matéria macroscópica, conhecida perfeitamente, ou a matéria mesmo microscópica, mas no sentido da física clássica, conhecida com aquilo que você está observando num nível subatômico, que é constituído apenas de quantidade. Ele não tem outras características. Né? Então, é a estrutura quantitativa do universo. Então, você não pode ter uma concepção científica integral disso aí, pelo simples fato de que o próprio assunto que você está estudando, ele se esfarela na sua mão. E quando você descobre alguma coisa, você vê que é alguma coisa que um filósofo escolástico no ano 1300 já sabia. Então, isso não é dizer que a física quântica confirma Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino confirma a física quântica. Não, realmente não se trata disso. Trata-se de que o conceito explicado por Santo Tomás de Aquino e outros filósofos escolásticos dá a inteligibilidade de algo que, para a própria física quântica, continua ininteligível. Então, Há uma outra pergunta pelo chat. Luciano Garrido diz o seguinte: a metodologia da ciência, portanto, se sustenta nessas duas coisas, predição e controle dos fenômenos. Está certo? Sim, mas essas duas coisas são impossíveis sem o recorte inicial abstrativo. E esse recorte inicial, ele na maior parte dos casos é totalmente arbitrário. Então como é que você, somando uma coleção de recortes arbitrários, você vai obter uma conexão total? Então você não tem meios de estudar essa conexão total. Então, mesmo porque, se a filosofia de Santo Tomás de Aquino pode elucidar o enigma quântico, é porque ela não está estudando só o enigma quântico. Né? Ela entra com toda, uma cosmovisão completa, entendeu? Que vai pegar todos os níveis de realidade. E isso é certamente inacessível à observação científica. É só você perguntar, como pode haver uma observação científica da conexão entre todos os níveis de realidade? A pergunta não faz nenhum sentido. A ideia de conexão e de totalidade é totalmente, vamos dizer, hostil ao método científico. O método científico só estuda fatos atomísticos, e quando você diz atomístico, você está querendo dizer que eles não são fatos de maneira alguma. A própria noção de fato atomístico é muito engraçada. E se é atomístico, não é um fato. é apenas um recorte, visto sob determinado aspecto. Né? Quer dizer, qualquer fato que aconteça é constituído de uma multidão inabarcável de acidentes, qualquer fato, por mais mínimo que seja. Então, vamos dizer, concretamente, o fato não é não pode ser submetido a observação científica. A observação científica faz abstração e vai estudar certos aspectos dele, aspectos que, por sua natureza, são repetitivos e que, nos quais o elemento acidental está excluído a priori. Agora, se nós não temos o senso do que eu chamo acidente metafisicamente necessário, quer dizer, acidentes são coisas que não fazem parte da essência, nem da essência dos objetos considerados e nem da essência do processo considerado, mas sem os quais os objetos não poderiam estar lá e o processo não poderia acontecer, sem o senso do acidente metafisicamente considerado, nós não poderíamos entender nada. Este senso, vamos dizer, não é uma coisa que a ciência desenvolve. Todos nós temos este senso. Estar vivo e ter consciência é ter consciência disso. Né? Então, e este é o acidente metafisicamente necessário, é a primeira coisa que a ciência exclui do seu campo de observação. Então, tudo aquilo que possa ser estudado fora do acidente metafisicamente necessário, que constitui ciência. Então, bom, ela certamente te dá alguns elementos. Esses elementos, às vezes, são muitíssimo valiosos. Nunca neguei que o fossem. Tá certo? Mas, primeiro, eles não têm a prioridade intelectual na explicação das coisas. Jamais terão. Jamais o método experimental, tal como praticado pela ciência moderna, pode ter a prioridade. Porque ele já se coloca a si mesmo como secundário no instante em que opera os recortes. Então ele tem que estar sempre submetido a uma modalidade de conhecimento superior, vamos dizer, que é a própria consciência humana. Quer dizer, não tem nenhuma ciência, nenhum saber que esteja codificado num livro, escrito por ser humano, vai jamais poder transcender a própria consciência humana. Porque ele é o quê? É a expressão materializada de um aspecto da realidade que uma ou duas ou três consciências humanas captaram. Então, a ciência não tem como substituir a consciência. Mas este é o sonho de muita gente. Né? Nós vamos fazer aqui uma codificação que vai superar e abranger a totalidade das consciências. E daí nós seremos os donos de tudo. Claro que isso é um sonho maluco. Isso é pior das utopias, isso é pior que o comunismo, pior que o nazismo. Então, concepção científica da realidade é isso, minha gente. Então, ela vai fracassar, assim como o comunismo fracassou, como o nazismo fracassou, mas o preço vai ser muito grande. Se você some benefícios e malefícios trazidos pela ciência, você vai ver que mais ou menos eles se igualam. Mas é claro, sempre pode haver uma visão ideológica da ciência que chama de ciência somente os seus sucessos e não os seus efeitos colaterais. Ah, isso é da, né? Por exemplo, nós fizemos a bomba atômica, mas o uso que os governos fizeram da física atômica não é culpa nossa. Eu digo, você está pretendendo que esse conjunto de conexões lógicas que você descobriu, ele existe num céu platônico, né? Ele não existe como fato histórico concreto dentro de uma sociedade efetivamente existente, né? Quer dizer, você inventa, né? A sua invenção, ela deve ser considerada tão somente nos seus aspectos científicos. E onde existem esses aspectos científicos? Quer dizer, a total. Por exemplo, quando Julius Robert Oppenheimer, ele viu o negócio da bomba de Hiroshima, ele ficou assustadíssimo, ele disse: ei, agora eu virei o destruidor do mundo. Eu digo, mas você já era isso no começo. Você fez a bomba para isso, né? Então, se você não queria esse efeito, não fizesse a bomba. Então, quando você vê esse extremo de alienação, quer dizer, o sujeito que faz uma bomba e não sabe que ela vai ser usada para matar pessoas, então você vê até que ponto o conhecimento científico pode levar a um estado de alienação, se não for completado por outras coisas. Isso é exatamente o que diz o Titus Burckhardt, é a ciência sem consciência. Mas o ideal de muitos militantes do progresso científico é isso, é uma ciência que seja tão perfeita que dispense a consciência humana. Vamos ver aqui. Aqui é outra carta que não é uma pergunta, mas é uma comunicação. Victor Madeira. Eu mesmo não saberia transmitir um milésimo do que você transmite em espanhol, mesmo que seja meu idioma pátrio. Parabéns. Embora outro colega tenha enviado a transcrição em português, fizeste em espanhol. Transcrevi sua palestra da Academia do Cadiz da Colômbia da forma como proferi, depois alterei algumas palavras por outras que me pareciam mais adequadas. Ele passou do portunhol para o espanhol. Como também arrumei algumas frases que foram truncadas pela improvisação. Estou pensando em transcrever também a palestra feita no barulhento Partido Conservador. Olha, além dessas duas abordagens do movimento revolucionário que eu fiz ali, tem muito mais coisa para dizer, mas muito mais coisa mesmo. E eu pretendo voltar à Colômbia e dar o resto. Aproveito para enviar outras traduções da Separata do Diário do Comércio, Cartas de um Terráqueo ao Planeta Brasil. Tive que parar com elas em meio do ano passado, em consequência de um problema genético. Depois que a mídia começou a abordar o negócio do Foro de São Paulo, lamentei não ter concluído as traduções, mas vou continuar com elas. Paralelamente, sou trazido para o português por conta de risco Xavier Zubiri e Mário Ferreira dos Santos para o espanhol. É uma maravilha. Como uma forma de aprofundar na linguagem filosófica. É como um treino, não é mole. Olha, a tradução do Mário Ferreira para o espanhol é a ocasião de fazer, introduzir ali muitas correções necessárias. De maneira que seria bom o Victor Madeira estar em contato, nós vamos formar esse grupo aí de editores do Mário, e seria bom que o Victor Madeira estivesse em contato conosco, que a gente tem que trocar experiências. Graças ao seu exemplo, às suas palavras de orientação, transmitindo tudo que você produz, tenho tentado remodelar a minha vida. Estou conseguindo al trote, al galope e bajo el agua, como dizemos lá no Uruguai, mas avançando. Você é do Uruguai? Minha avó era uruguaia. Os comunistas me pegaram aos 15 anos, via professores de história, quase virei Tupamaro. Aos 18 estive na região Ribeira após Lamarca, fiz um negócio de reativar o foco. Enfim, perdi parte da minha vida com essa merda, tentando convencer de que achacar e expropriar não era a mesma coisa. Dá pra... Então, bom, olha, tá comunicado, muito obrigado por sua contribuição, maravilha, mas não deixe de fazer contato com a turminha do Mário Ferreira. Oi. Já passamos de 10 horas no Brasil? Eita. Então, vamos ter que parar por aqui mesmo. Então, aqueles que estejam interessados em trabalhar no Mário Ferreira, por favor, me avisem e vamos tentar nos organizar de alguma maneira, conversar por Skype ou por fazer uma teleconferência, alguma coisa assim, e vamos distribuir tarefas aí. Então tá, então até a semana que vem, muito obrigado, sobretudo muito obrigado ao pessoal aqui do Instituto Olavo de Carvalho. Vamos em frente, gente. O que vocês estão fazendo vai durar. Quando não existir mais...